Bom, quer que eu posso começar? Já chegou. Tá. Boa tarde. Então, agora eu assumo os trabalhos. Vamos começar com finalmente a sessão da tarde. Nós vamos começar com a Kênia, que vai fazer uma apresentação aqui, um pouco sobre o afrofuturismo e a diáspora negra. Depois nós vamos chamar a Andréia Machado, que vai estar falando aqui sobre a segunda apresentação. E o Marco Aurélio não pôde vir, ele é lá de Pernambuco, ele não conseguiu chegar, então a gente vai ter as duas falas. Então a nossa ideia é fazer as duas falas, cada uma no seu tempo, e aí depois a gente abre para uma discussão para vocês poderem fazer as perguntas e a gente poder fazer a nossa roda de conversa, tá bom? Então, anotem suas perguntas na primeira fala para não esquecer na hora da segunda, que sempre acontece isso. Então, Kênia Freitas, vai estar aqui. Enfim, 20 minutinhos, tá bom? Mas eu também não vou te estressar, não, tá? Se tiver que concluir, pode concluir. Com a palavra. Boa tarde, bom, meu nome é Kenny, como a Malu já falou. Eu estou fazendo o pós-doc lá na Unesp, em Bauru. Na área de comunicação, mas eu estudo mais especificamente, né, já há algum tempo cinema, audiovisual, e estou fazendo nesse pós-doc a pesquisa, né, que chama justamente isso, Afrofuturismo e Diáspora Negra, e é uma pesquisa em cima de filmes de viagem no tempo, em cima dessa ideia do afrofuturismo. Eu pensei em trazer, né, eu comecei essa pesquisa específica no final de março, começo de abril. Então, eu vou trazer um pouco do que é o afrofuturismo, mas a pesquisa de uma forma bem aberta, assim, porque é uma pesquisa que acabou de começar, então com algumas ideias sobre os filmes que eu estou trabalhando, mas não é nada fechado, assim, né? Justamente que está no começo. E aí pensei em começar falando, né, de onde veio meu interesse pelo afroturismo, onde eu descobri, assim, antes de até falar exatamente o que é, que foi ouvindo o programa do Jorge Collinet, que normalmente faz um podcast, que tem na internet, tem nesse site, o afropop.org, e é um programa sobre música negra da África, música negra de diáspora, e nesse programa específico que eu ouvi, eu até tentei achar ele depois, para passar o link, mas eu confesso que eu não achei. Mas era um programa sobre música techno, né, música eletrônica de uma forma mais geral e sobre um pouco as origens negras da música eletrônica, assim, quer dizer, que a gente normalmente tem esse imaginário mais contemporâneo, né, de pensar nas raves e de pensar numa cultura bastante europeia branca relacionada a esse tipo de música eletrônica. E o programa meio que percorria como várias dessas origens vinham de questões tanto de música, né, africana quanto de música negra em diáspora. E aí ele vai falar especificamente da galera do techno de Detroit, o Ron Atkins, o Kevin Saunderson e o Derek May, que é o trio de Valleyville, que são três jovens, quer dizer, eram três jovens que no final dos anos 80, começo dos 90, começam a fazer música techno em Detroit e com baseado muito na ideia mesmo de uma música techno feita em garagem, com equipamentos que eles faziam, equipamentos de som, né, que eles montavam a partir, né, de um pouco de restos de computadores e de coisas que estavam à disposição. E uma música que refletia muito o aspecto do que era Detroit naquele momento, assim. Que, né, eles eram jovens no final dos anos 80 e viveram praticamente, né, a vida inteira numa cidade que já era uma cidade que a gente considera distópica, né, quer dizer, que em algum momento, no século XX, foi um grande parque industrial, com emprego, automobilístico, etc. Que nos anos, a partir dos anos 70, essas empresas todas se mudam para outros lugares e a cidade fica uma cidade muito grande, com muito desemprego e com um grande parque industrial abandonado, assim, essa ideia mesmo da ruína e de que aquilo não é destruído, aquilo continua na cidade e a cidade fica meio que uma cidade que parece um cenário de um filme distópico, né? Um lugar que foi super habitado, que teve uma grande indústria, de repente não tinha mais, e que ao mesmo se uma grande parcela das pessoas vai embora por causa dos empregos, uma outra grande parcela das pessoas continuam e ficam vivendo naquele local, nesse cenário distópico. E aí eles queriam falar muito disso, dessa sensação de ser jovem em Detroit, ser jovem negro, periférico, numa cidade que não tinha muita perspectiva, que tinha esse cenário distópico, e queriam fazer uma música que refletisse um pouco sobre isso a partir da música eletrônica. E aí eles vão criar várias narrativas mesmo de música, de uma ideia de uma música alienígena, de uma ideia de uma música minimalista, que estava falando desse cenário de distopia e mesmo de deserto, né? Um deserto de perspectiva, um deserto de coisas, e como isso podia ser refletido na música. E aí, anos depois, vão falar que o que eles estavam fazendo naquele momento era uma música afrofuturista. Eles estavam fazendo isso no final dos anos 80 e o conceito de afuturismo é de 93, já vou falar dele. Mas, né, eles... E aí, quando eu ouvi nesse programa, falando sobre eles, chamando eles de afuturistas e eles comentando um pouco disso, eu fiquei muito curiosa com o conceito, porque eu tinha ouvido, aí fui atrás, e aí, enfim. Isso foi mais ou menos em 2012, e desde então é meio que algo que se tornou mesmo um objeto de estudo, um objeto de... Já realizei mostra de filmes a respeito, enfim, é mesmo algo que me move bastante, tanto na academia quanto nas coisas próximas, assim. E aí, como eu falei, né, a palavra futurismo, ela aparece pela primeira vez usada pelo Mark Derry num texto de 1993, acho que o nome do texto é O Black to the Future. E nesse texto ele faz entrevistas, né, com o Samuel Delany, que é um escritor de ficção científica negro dos Estados Unidos, o Gregory Tate, que é um crítico cultural, e a Tricia Rose, que é uma professora. Os três são negros, o Mark Derry é um cara branco. E o que eu acho também bem curioso, só voltando aqui um pouco, né, é que eu ouvi falar pela primeira vez na música, e aí quando você vai ler o texto do Derry, ele está falando de cenário mais geral, mas ele está falando muito de literatura, já volto nisso. Mas aí lendo um pouco, lendo o Cody Wanchung, que também é um pesquisador que vai falar sobre isso, que é um pesquisador do Reino Unido, mas de origem italiana, enfim, eu percebi, né, e descobri que já tinha toda uma discussão naquele momento, no momento que o Mark Derry escreve, que ele estava refletindo e que ele estava em contato com alguns pesquisadores, como o Greg Tate, como o próprio Cody Wanchung, sobre essa interface entre música negra e as ficções especulativas. E como, né, assim, e aí muito como algo contemporâneo, sendo o techno de Detroit, que estava acontecendo, mas África Bambaataa, e ainda refletindo George Clinton e tal. Então, você meio que tinha uma conversa sobre isso, que estava no campo musical, e o que o Derry vai fazer nesse primeiro movimento de sistematização é levar isso também para a literatura. E aí, nesse texto, ele faz a pergunta, né, por que tinham tão poucos negros nos Estados Unidos que escreviam ficção científica. E aí, sendo que ele considerava isso, né? Que primeiro, o campo da ficção especulativa é um campo rico, né, de histórias que falam de resistência, que histórias que falam de opressão, quer dizer, de histórias que têm totalmente a ver com a experiência negra, com a experiência negra diaspórica dos Estados Unidos, que é especificamente do que ele está falando. E sendo que a escravidão em si seria um pouco uma efetivação histórica de um processo de abdução, né? E aí isso não é uma comparação que vem dele, mas que o de um trabalho, que o Gregor Tate trabalha, enfim, que o Delaney também fala dela, mas todos eles estão pensando nisso, né? Que, como é que nesses dois cenários, que a experiência negra está tão ligada a uma experiência de distopia, e aí, para pesquisadores como Paul de Roy, é uma experiência que marca mesmo o começo de uma modernidade, quer dizer, um rompimento completo com um modo de vida e a criação de outros modos de vida, e que é algo que a ficção especulativa fala o tempo inteiro. Quando você vai pensar na, e é isso, ele está falando de cultura americana, na cultura dos Estados Unidos, você tinha tão poucos autores negros. Na literatura já eram poucos, no cinema menos ainda, assim. Esse é o argumento. E aí a primeira definição que ele dá nesse texto, que eu acho uma definição bem confusa, mas essa é, né, ele vai falar, futurismo seriam ficções especulativas que tratem de temas afro-americanos e que abordem preocupações afro-americanas no contexto da tecnocultura do século XX e no aspecto mais geral, significações afro-americanas que se apropriam de imagens da tecnologia e do futuro intensificado por próteses. Pois é isso que ele fala. Mas basicamente, assim, eu acho que tem algumas coisas importantes, né? Isso de entender que ele é um texto de 93, então tem muita essa discussão voltada para o momento mesmo, voltada para esse final do século XX e por esse entendimento, talvez, né, da cibercultura e do ciberespaço, muito diferente do que foi. E com um imaginário muito diferente do que a gente tem hoje, né? Assim, se a gente pensar no nosso imaginário de tecnocultura agora, é um, e eu acho que em 93, ou pelo menos, sei, eu fico pensando no aquele primeiro livro do Pierre Lévy, o Cibercultura, você vai ver que, assim, algumas coisas se mantêm, mas de outra forma, o que é como se é esperado, várias coisas são datadas e pensadas a partir da tecnologia do momento, assim, que também é o que eles estavam escrevendo. Então, eu acho que é uma definição que vários termos têm muita relação com isso. E aí, duas coisas que eu acho bem curiosas que é isso. Primeiro, que ele está falando do século XX, assim, ele estava na porta do século XXI, mas, né, ele põe esse contexto do século XX. E dois, que ele está falando de afro-americano o tempo inteiro. Então, ele não está pensando numa experiência afrodiaspórica ou afrocentrada, mas está pensando na experiência mesmo negra dos Estados Unidos. Você está pensando na experiência da cultura negra e está falando de cultura a partir disso. Mas apesar dessas coisas datadas, assim, ou que, enfim, é uma primeira chegada no conceito, vai ter questões. Acho que tem duas perguntas que ele coloca que, de certa forma, se mantém e que me interessam bastante, ainda mais nessa discussão da temporalidade, que é um pouco o que eu estou tentando pensar a partir do afrofuturismo agora, e que eu acho que é uma discussão que a gente pode fazer aqui de uma forma mais geral, acima do que a Fabi falou de manhã, né, de pensar, não pensar esses tempos lineares, mas de pensar outras construções temporais. Eu acho que um pouco o que eu estou tentando investigar nesses filmes é que outros regimes de tempo, que outras dinâmicas temporais na narrativas a gente pode pensar, e aí partindo do afrofuturismo. Mas aí ele levanta duas questões nesse texto, né, com as entrevistas que ele está fazendo, que primeira seria, né, como é que a comunidade, é isso, mais uma vez ele está falando de negros dos Estados Unidos, mas como é que a comunidade negra dos Estados Unidos, que assim como a comunidade negra brasileira e a comunidade negra caribenha e latino-americana de uma forma geral, vai ter o problema de, né, ter passado um processo de escravização e ter passado um processo de apagamento histórico, quer dizer, um apagamento de origens, tanto aqui quanto lá, quanto em vários outros países. Você tem um esforço mesmo, primeiro nesse processo de ser levado para outro continente e de não se manter, né, e não se deixar manter nenhum quase nenhum tipo de matriz cultural, quer dizer, as pessoas eram proibidas de falarem as línguas que falavam, os laços familiares eram desfeitos, e tudo isso era feito de uma forma muito proposital, tanto para ser uma violência, quanto para ser uma forma de funcionamento desse sistema, do sistema escravocrata. E aí você pensa, né, nas pessoas, e esse processo, e quantos processos posteriores, né, de, em tese, abolição, eles apagam os registros históricos, eles apagam o que eles podem apagar sistematicamente, institucionalmente, dos registros e das matrizes das pessoas escravizadas é apagado. Então, você tem uma comunidade negra que está o tempo inteiro tentando reconstruir esses registros culturais e históricos que foram perdidos. Então, como é que pode uma comunidade que está nesse esforço tão grande de reconstituir esse passado, de reconstituir isso a partir, de uma história que, né, não era a história institucionalizada, que não era a história passada pelos vencedores. Então, como é que você está nesse esforço de reconstituir esse passado? Como é que você consegue olhar para o futuro, assim? Como é que é esse movimento de olhar o passado e o futuro ao mesmo tempo? Onde é que as coisas se encontram? E dois, pensando no imaginário futurístico que a gente tem, e que ele tinha em 93, ou que a gente tem agora, mas nesse imaginário futurístico da relação, né, cultural, principalmente da cultura mainstream, da cultura de massa, da literatura mais popular, do cinema mais popular, você tem um imaginário construído de ficção científica e de futuro, que é um imaginário branco. Então, como é que, né, tecnocrata, de uma sepsia e de uma ideia de progresso, etc., como é que você consegue disputar esse imaginário? Como é que você consegue criar um imaginário de futuro que não seria só uma substituição desse imaginário já dado por pessoas negras? Assim, a ideia não era essa, né? Se você vai falar de uma outra construção, você não está falando das mesmas bases. Então, como é que se daria essa disputa, assim, já a partir desse imaginário tão bem constituído de futuro, que é um dos trabalhos de Hollywood, que é um dos trabalhos da televisão, que, enfim. Aí trouxe essa definição, né? Aí vamos ficar com essas duas perguntas e a gente volta nelas. Agora eu queria falar de algumas outras definições que vão vir depois do texto do Mark Derry. Kwadwo Esu, né, que é esse pesquisador mais do campo musical, mas que trabalha com afrofuturismo também, ele vai falar do afrofuturismo como uma estética artística flexível, também uma estrutura para a teoria crítica, que aborda obras multimídias interessadas em tratar de experiências negras, imaginadas e alternativas. Acho que até hoje, aí eu gosto da definição dele por isso. Tanto a gente pode pensar obras a partir, né, de uma características que seriam afrofuturistas, quanto você pensar o afrofuturismo a partir do que ele vai chamar de uma estrutura crítica teórica, que seria formas de abordar obras, sendo elas afrofuturistas ou não, mas formas de construir um pensamento aí mais acadêmico, mais crítico, etc., sobre algumas questões a partir desse prisma. Então, ao mesmo tempo que ele conceitua, ele cria um campo, né? Acho que ele abre para essas duas coisas. E é isso, experiências negras imaginadas, alternativas, enfim, experiências negras a partir desse viés da ficção especulativa. Aí uma outra autora importante que vai trazer algumas definições e que talvez seja o livro que tem uma sistematização maior até hoje é a Itasha Womack, que é uma mulher negra dos Estados Unidos, e ela lançou esse livro em 2013, que chama Afrofuturism, seria The World of Black Sci-Fi and Fantasy Culture, né? Então, quer dizer, o mundo da fantasia cultural e da ficção científica negra, algo assim. E aí, nesse livro, ela vai trazer algumas definições, vai falar de algumas obras, enfim, acho que, em termos de esforço mesmo, de falar de várias coisas, talvez seja o que está mais organizado, assim. Podem ter artigos, talvez, que vão para campos mais precisos, mas acho que numa ideia de panorama, o livro dela talvez até hoje seja a coisa mais completa. E aí a Itacha vai falar, né, de no afuturismo como uma reelaboração total do passado e uma especulação do futuro, repleta de críticas culturais. Então, mais uma vez, essa ideia, né, de passado e futuro trabalhando juntos no, na concepção do conceito, é, e uma forma de narrar o presente de forma fabulosa. E uma outra definição dela que eu gosto bastante é a cidade de interseção entre imaginação, tecnologia, futuro e liberação. E quando é, a Itacha escreve, ela já está pensando em vários suportes e expressões culturais diferentes. Assim. Que o Darwin não exatamente fecha, né? Ele vai falar de várias expressões, mas acho que desde então isso se abre mais ainda e vai para o cinema, para a literatura, para a moda, enfim. É, tem uma perspectiva bem aberta. E aí a Itacha e alguns outros pesquisadores de afrofuturismo, diria que a partir dela, ou talvez assim, a partir principalmente de 2010, né, do final da primeira década de 2000 até aí, eles vão começar a abrir esse conceito, eles vão parar de pensar tanto numa questão da cultura negra dos Estados Unidos, quer dizer, só dessa experiência negra, e vão começar a pensar tanto nas experiências negras diaspóricas de uma forma geral, quer dizer, brasileira, caribenha, latino-americana, dos negros na Europa, etc., quanto de uma experiência negra africana, quer dizer, como é que você pode pensar esse conceito de afrofuturismo também em relação às diversas produções culturais, que aí vão ser bastante diversas entre si, dos diversos países da África negra. Então, não tem exatamente um discurso do afrofuturismo, mas isso é uma coisa, pelo menos eu gosto de trabalhar o conceito assim, ele é muito aberto. Para mim, a gente começa a falar de afrofuturismo quando a gente tem a junção de experiência negra e narrativas, e aí narrativas no sentido muito variado de ficção especulativa, então, quer dizer, quando você tem a junção das duas coisas, mas não, assim, é uma coisa que, por exemplo, nesses primeiros anos que eu não estava exatamente pesquisando, mas que eu fiz curadoria de mostra, que eu fiquei assistindo filme, que eu fiquei lendo coisa, uma das coisas que eu percebi é que tem muito, muito, muito filme de distopia, assim, de fim de mundo, e que são essas reflexões sobre... E aí, assim, tanto com discursos muito diretos de que, né, esse é um filme político, quanto com discursos, às vezes, muito mais abertos, artísticos, mas com discurso político, óbvio, ali, de que está falando disso, assim. Mas eu acho que não dá para fechar de que é só filmes. E aí, a Itacha tem uma leitura muito, né, do afrofuturismo a partir de uma perspectiva positiva, quer dizer, construções de futuro, imaginar futuros agora utópicos para populações negras oprimidas. Acho que seria, né, no limite, é mais ou menos o que ela está dizendo. Mas quando você vai ver as obras, ou quando você vai ver mesmo outros autores, o Código Exum já trabalha para um outro lugar, que é mesmo de pensar como é que, para ficção especulativa, você continua trabalhando as questões negras. E aí você trabalhar as questões negras, de alguma forma, é trabalhar as questões de opressão, questões de fim de mundo, enfim. E mesmo esse deslocamento da distopia, até como, né, você vai ver filmes de distopia, mas são filmes de distopia que estão falando de coisas de presente, assim, né? Então, essa relação temporal também fica bem desconstruída. E aí, nessa pesquisa que eu estou fazendo agora, estou falando desses filmes que falam da experiência da diáspora negra a partir do universo de ficções especulativas e das temporalidades, quer dizer, desse curto-circuito temporal. Trabalhando com 5 filmes, a princípio, o Space the Place, o Sankofa, Welcome to Terra Dorme, o Último Anjo da História, né, o Last Angel of History, e o Branco Sai Preto Fica. Quis pegar filmes, né, de pouco experiências diferentes, principalmente Brasil e Estados Unidos, mas tem o Welcome Fra, né, que é do Reino Unido, e aí faz uma narrativa mais ligada mesmo à origem africana dele, né? Ele é de Gana, e Gana foi para para o Reino Unido bem cedo e tal. Estão pensando um pouco em lugares diferentes, temporalidades diferentes, que aí tem filme desde os anos 70 até filmes mais recentes, né, de 2014. Eu vou falar bem rápido dos filmes. O Space the Place, né, esse filme de 74, que sobre o Sanha, e o Sanha seria que meio que essa figura, não sei, às vezes as pessoas não sabem o que é o futurismo, mas você fala Sanha, ah, entendi. Então eu acho que até hoje ele seria meio que essa ideia de um pilar mesmo, um pilar imaginativo, um pilar de história e de se pensar isso, né? O Fla é americano, do Alabama, ele nasce se chamando Herman Paul Blount, em 14, e é a partir dos anos final dos 40, começo dos 50, a biografia dele, por razões óbvias, é sempre meio, né, nebulosa, assim, mas a partir do final dos 40 e 50, ele adota esse nome de Sanha, e ele adota essa uma biografia diferente mesmo, né? Diferente de alguns artistas que têm meio que um alter ego e que eles entram e saem desse alter ego para se apresentar. O Sanha não, ele é o Sanha o tempo inteiro, ele vive essa fabulação e vida mesmo de quem ele se tornou, e aí ele diz que, né, que é oriundo de Saturno, na verdade é isso, ele diz tanto que veio de Saturno quanto que primeiro ele estava aqui, depois ele voltou para Saturno, foi abduzido e volta para salvar as pessoas, mas tem essa ligação com Saturno, e volta para salvar a população negra pela música, né, pelo jazz, ele faz um free jazz e tal, e aí mistura muito com o que ele está fazendo, né, com tudo que ele está falando, a mitologia egípcia, e aí mais uma vez, tanto essa ideia cosmológica de que ele vai levar as pessoas negras para fora da Terra e para um futuro melhor, mas conta essa ideia de ancestralidade, de que a base, né, de uma outra cultura seria a base da cultura egípcia e a base dessas crenças. Tal. Tanto é que Sanha seria seria o deus egípcio do sol e tal. E aí esse filme basicamente pega o Sanha como Sanha, né, que ele em si é um personagem, e ele é ele mesmo no filme, e ele está disputando, um filme dos anos 70, e nesse filme ele está disputando com esse outro personagem que está aqui, que é o Overseer, que seria uma espécie de carrasco, enfim, não sei, uma tradução possível é essa, meio que há o destino e até mesmo uma certa implicação de culpabilidade das pessoas negras dos anos 70, de que se elas deveriam ser salvas ou não. E aí, né, o mais bizarro ainda, um filme que eu gosto, mas que é bem bizarro, que ele é uma narrativa de blaxploitation, né? Então, quer dizer que é aquele cinema dos anos 70, com personagens negros nos Estados Unidos, de ação e de tiro e de mulheres peladas e etc, né? Que é um filme de exploração, uma ideia de que se você colocasse todos esses elementos narrativos bem populares, com personagens negros, se levaria pessoas, e eram filmes baratos e tal. Então, ele usa esse tipo de narrativo, mas aí incorpora a presença do Sanha e aí tem a história, que é meio que uma loucura, mas que eu acho bem curioso. E é isso, no filme eles meio que se deslocam, tanto por espaço quanto por tempo, e o que eu fico tentando pensar agora é como, de certa forma, acho que eu coloquei... Não. Aqui. Isso, a viagem temporal nesse filme articula uma micro-narrativa histórica dessa experiência coletiva negra dos anos 70, né? Essa disputa entre o bem e o mal. Então, meio que a viagem temporal funciona nesse sentido de pensar o que seria, naquele momento, entendido como essa experiência negra e aí muito próxima, né, aos movimentos civis e tal, e tem inclusive uma fala que talvez seja uma das mais emblemáticas, que é o momento que o Sanha vai se comparar a um mito e vai comparar toda a experiência negra a uma experiência mitológica e não uma experiência real, assim, ele vai literalmente falar isso no filme, assim. O Sankofa, que é o filme do Alegerima, que é um diretor enfim, eu acho que a origem dele não é exatamente americana, mas ele produziu nos Estados Unidos, né? É um filme de... É, isso. Fiquei com medo de falar errado. Mas ele é da Etiópia e... Mas ele... acho que desde o final dos 70 produz nos Estados Unidos. E aí eu quero trabalhar especificamente com esse filme dele. De um cara ligado a vários movimentos cinematográficos negros importantes, assim. Mas nos anos 90 ele faz um filme chamado Sankofa, que ele trabalha justamente com... essa personagem, que é uma modelo, mono, modelo negra dos anos 90, que faz uma viagem, trabalha a Gana para fazer uma gravação e que está, né, lá no local de desembarque do, quer dizer, de embarque dos escravos. E aí ela tem enfim, um surto mesmo, não sei. O filme trabalha isso de uma maneira mais interessante do que isso. E aí faz uma viagem temporal de que, de repente, ela vai parar no plantation dos Estados Unidos, na época da escravidão, e vai viver todo esse percurso, assim. E aí eu, tanto eu acho que tem uma leitura bem, bem importante do momento, como ele vai reconstruir um pouco esse arco de tempo, de viagem temporal, que é um pouco um enraizamento dessa personagem, né, da Mona, que até o momento não era uma personagem de forte identidade negra, assim, era uma pessoa alienada dessa identidade e que vai passar por todas as situações que foram mostrar. Então, mais uma vez, acho que essa ideia mesmo de experiência individual indo para a experiência coletiva, por essa passagem de tempo, assim. De alguma forma, eu vou falar um pouco, porque aí vai mudando um pouco. Nesse filme, talvez seja o que tenha isso de uma maneira mais sutil, que é o Welcome to the Dorm, que é essa foto é dele. E de certa forma, o Welcome se passa muito mais numa distopia futurística, né? O tempo dele seria esse tempo de futuro, tal. Ele está falando, é um filme, né, do Reino Unido, está falando do subúrbio de Londres, e um subúrbio que se tornou mesmo uma aceleração, né, uma intensificação do presente, em que você vai ter as comunidades negras segregadas, isoladas, cercadas num lugar separado, que é o Terra Dorme. E aí se tem a narrativa da história. Só que esse filme tem uma coisa bem curiosa, que é isso: ele não tem exatamente uma viagem temporal da personagem, mas ele começa com o desembarque de escravos africanos e Bos no em Londres, e ele termina com eles e com a lenda né, deles, que seria aquela, né, de se jogar no mar, mas não chegar na terra, assim, eles voltam para o mar e tal. Mas o filme começa com essa narrativa, ela não acontece, vai para esse futuro distópico, a narrativa acontece, e aí ele volta para esse lugar, e de certa forma ele relaciona os personagens do filme com isso, assim. Então eu acho que ele faz esse deslocamento de temporalidade que mais ressignifica a narrativa que está ali no meio, apesar de ser um epílogo, não, um prólogo, um epílogo bem curtos, eles ressignificam a história. E aí eu acho que é essa passagem temporal, de você saber que é o mesmo lugar, que são os mesmos personagens, ou os mesmos atores, pelo menos, mas em temporalidade totalmente diferente, que vai criar esse efeito mesmo de outro tipo de temporalidade possível, assim. O Último Anjo da História, que é esse filme do João Confrá, ele tem a questão, né, de que ele é um filme que vai falar muito sobre a experiência negra, a experiência do século XX a partir das tecnologias, e aí ele está considerando tecnologia uma série de coisas, como a música, como a cultura, a produção cultural de uma forma geral. Mas, de certa forma, em 95, ele é um dos primeiros filmes mesmo a Ele fala no momento diretamente a futurismo, ele usa a palavra uma vez no filme, só que eu me lembre, mas ele está entrevistando todas as pessoas que o Dewey estava falando. Ele entrevista o Gregory Tate, ele entrevista o Claude Rich, ele entrevista o Delon, e ele está falando dessa relação entre experiência negra e produção tecnológica cultural. Então, é um filme que está discutindo e refundando o afrofuturismo de alguma forma, mas pela própria narrativa, porque ele tem essas entrevistas, mas ele também tem uma narrativa própria, de um ladrão de dados que vem do futuro e está aqui, né, está no momento desse presente, que é 95, e que está revisitando as experiências negras de todo o século XX. E aí, o que é curioso também, que sendo, né, muito próximo do texto do Dewey, ele já está pensando essa experiência negra não só como uma experiência negra, de negra dos Estados Unidos, mas de uma experiência negra diaspórica e africana, né? No fim, o personagem vai para a África, existe toda essa conexão entre esses processos diaspóricos seculares e como ele vai recuperar essas tecnologias do século XX. Assim. É o Reino Unido. É, não. Mas ele é... É nascido em Gana, mas ele também vai muito criança para Gana e vai produzir tudo dele no Reino Unido. Tem o Black Film Collection, tá? O Lucas está aqui, ele fez uma mostra da Comprar no ano passado, um diretor que gosto bastante. É, e aí, acho que esse filme especificamente, para quem também quiser entender um pouco esse surgimento do afuturismo, ele acho que é um dos primeiros a falar disso, e aí abrindo um pouco mais o leque do que o Dewey estava falando, apesar de estar trabalhando com pessoas muito próximas. Assim. E o terceiro seria, o último seria O Branco Sai e Preto Fica, do Argelei Queiroz, que foi um brasileiro de 2014. E também tem esse personagem que viaja no tempo, de balanças, que vem de, né, 2073. Para coletar dados sobre o acontecimento de 86, que, né, foi a intervenção policial, criminosa, no baile Black do Quarentão, lá na Ceilândia. E só que isso, ele vai falar de 86, só que o personagem vem para 2014, que seria o momento do filme. Então, ele já tem esse jogo de temporalidade, de que ele está falando de um evento dos anos de 86, mas está em 2010 e pouco, de um personagem que veio de 2073. E aí, mais uma vez, eu acho que o filme articula, né, essa ideia dos traumas individuais, que são os traumas dos personagens que ele entrevista, tal, que ele encontra, que são, inclusive, traumas reais, né, já que é um acontecimento real, tal, que ele trabalha com essa ideia. O diretor do filme do Sonata também é branco. E aí tem essa noção entre, né, experiência individual, histórica, traumática coletiva, de passado e presente. Para terminar, a partir desses filmes, pensar nesses curtos-circuitos temporais, entre essa não linearidade narrativa de passado. E aí, uma primeira ideia que comecei a explorar agora, como eu falei, é uma pesquisa de fato de começo, eu acho que tem vários caminhos para ir, mas é a partir do trabalho da Susan Arendt, né, que, pelo que eu vi, é uma pesquisadora mais do campo da literatura, mas que está trabalhando com a ideia de futuro, futuros, e com esse S maiúsculo, né, marcando uma ideia de que o futuro nunca aconteceria como um futuro único, né? Ele sempre seria um futuro plural, coletivo e em disputa. E aí ela vai falar isso, né? Que teriam duas ideias, né? Primeiro, que esse futuro está sempre casualmente intersectado com passado e presente, e dois, o futuro é moldado por essas complexidade coexistências de encontros conflitantes, concorrentes ou complementares de interesses, contingências, possibilidades, opções, etc. Quer dizer, o futuro é sempre uma coisa que está em disputa, não existe um futuro dado. Existe tanto individualmente quanto a ideia de que para, sei lá, identidades diferentes, a ideia de futuro seria diferente, para etnias diferentes, a ideia de futuro seria diferente. Enfim, para coletivo dentro de uma mesma sociedade, essa ideia de futuro poderia ser diferente. Então, seria muito mais interessante pensar nesse futuro, com esse S, em como ele está sempre sendo construído e reconstruído. E aí, como isso se mostra nas narrativas, quer dizer, que uma ideia de futuro de um personagem, com o trajeto de futuro de um personagem, não necessariamente é o único, é sempre um futuro plural. E aí, o que a princípio estou pensando é trabalhar com a cidade de passados, que seria a reconstrução, a fabulação desses passados, quanto à ideia de presentes, que também seria dessa ideia de dessas temporalidades não dadas e não unívocas e não singulares, mas dessas temporalidades numa pluralidade e numa disputa, ou encontro, ou contato, ou troca permanente, assim. Então, que seria uma abertura desses próprios conceitos para tentar sair um pouco das linearidades dadas, assim. E acho que é isso. Obrigada, gente. Oi. Obrigada, foi incrível. Vamos passar para a segunda fala e depois a gente faz as perguntas. Gostaria de lembrar vocês que todas essas nossas conversas e todo esse universo que está sendo tratado aqui hoje é para a gente poder experienciar as ações artísticas que vão estar acontecendo daqui a pouco, que estão todas envolvidas nesses conceitos. E para quem vai estar no Open Lab, no museu, depois a gente vai estar tentando levar essas ideias para as nossas experiências lá. Então, está sendo muito rico nesse sentido. Precisa de áudio. Tem, Roger, tem um cabo para áudio para botar no computador, você sabe? Você quer começar e depois ele... Ou você vai começar? Então, boa tarde para todos. Meu nome é Andréia. Eu sou... coordenadora do Lab Inter, que é um laboratório de arte e tecnologia na FSM, e onde a gente vem desenvolvendo algumas pesquisas ou interatividade ou em colaboração. Esse é um projeto da Kalink e do Jocely, que não puderam vir, então por isso estou aqui apresentando. Eles fizeram, investigando as práticas de colaboração, principalmente a pesquisa de mestrado da Kalink. E teve a questão da temática Caimei Cairu, que eu vou colocar um áudio que o Jocely vai estar falando o que é essa temática Caimei Cairu para a comunidade caigangue. Com certeza ele tem mais propriedade do que eu estar falando sobre isso. Só para contextualizar um pouquinho, essa pesquisa então, ela surge de trabalhos prévios da Kalinka, que ela fez com comunidades indígenas no Peru. Eu também acabei me envolvendo com as comunidades indígenas, principalmente a caigangue. Então, em Santa Maria, a universidade tem aberto espaços tentando uma inclusão maior da comunidade caigangue, tanto abrindo vagas para os alunos estudarem, tem PET indígena, que você ali faz parte. E nós trabalhamos durante mais do que um ano nesse PPC de licenciatura interdisciplinar indígena, que eu coordenei, mas tinham dois caciques, nós viajamos várias vezes para as aldeias. Então, é um PPC bem... Aí são só algumas disciplinas do PPC, mas dá para ver que porque ele busca justamente a valorizar as questões da cultura caigangue. Dentro do projeto, então, nós combinamos que o Jocely ia gravar um áudio Ele grava um áudio de 25 minutos, ele se animou. Eu falo, não sei se a gente vai até o final, mas eu acho que é a parte mais interessante de tudo. Então, só deixa. Dá para começar? Pode começar. Na TV. Esse meu cunhado, ele acaba ficando doente, se ele precisar de um remédio, uma erva medicina da forma que é, né? Ele não pode retirar essa erva medicinal na mata, porque essa erva medicinal não faz parte da questão onde ele reconhece, não. Eu enquanto Camé, tenho que tirar essa erva medicinal para ele e preparar e entregar para ele. Se no caso eu precisar de uma erva medicinal caiu, ele faz o mesmo processo, né? Ele faz, vai, pega e me dá o mesmo remédio. Mas ele não me diz como é que faz, não me diz como é que é feito isso. Isso é de como que a gente trabalha essa questão, né? Falando um pouco, né, continuando falando um pouco mais dessas marcas, elas vão ser representadas também na forma geométrica que se constrói o artesanato, né? No artesanato caibangue, essas duas marcas, essas duas geometrias, elas vão ser bastante visíveis. Como se tem uma família caiu, né, a forma do artesanato que ela for fazer, que eles forem fazer, ela vai ter uma forma mais arredondada. Os desenhos na artesanato eles vão ser em forma de redondo, enquanto que o Camé vai fazer formas de artesanato um pouco mais quadrado, um pouco mais aberto, né? As geometrias vão ser sempre abertas. Dentro dessa questão, isso vai sendo do artesanato, né? Mas os Camé, como eu acabei de falar antes, né? Do meu cunhado, que a gente fala dessa forma, que seria o Iambré, né? Eu, como Camé, todas as pessoas, tanto mulher, tanto homem, tanto criança, quanto velho, que são Camé dentro do povo, eles são representados como meus irmãos, né? E outros, no caso do Caio, são a mesma coisa, são todos os irmãos dele, né? A gente se chama de Bebê, né? O contrário, a questão do meu, quando ele é um parente caído, eu sempre costumo chamar de André, né? Falando um pouco dessa questão, né, a gente vai entrar, né, quando a gente, é fácil um pouco de entender, o Camé, que no caso sou eu, né, vou chamar um parente caído de André. Então, como eu falei, isso chama-se cunhado. E dentro da concepção branca, cunhado é quando você casa com uma irmã do parente lá, e você chama de cunhado. Portanto, aí também pode casar com a minha irmã, e pode me chamar, eu chamo eu sempre de cunhado, né? Como que esse processo das marcas ela é visível nisso, né? Como que ela se transforma nessa questão? Ela vai ser o ponto principal. Por quê? Quando se tem, no caso eu sou Camé, né? Eu jamais, dentro da organização caibangue, não posso casar com uma moça que se chama, que tem na sua origem a marca Camé. É isso, é expressamente proibido dentro da sociedade caibangue. E eu, como Camé, só posso casar com meninas que têm uma marca, que têm uma pintura, que têm essa origem, caiu. Isso faz parte do processo, isso faz parte dentro da organização caibangue, isso é o ponto principal de organização da sociedade, né? Tanto um parente caiu, só pode casar também com uma, que no caso seria a minha irmã, como a gente sempre se chama, a Macamé. Isso é uma questão principal dentro da organização caibangue. O que vai fazer dessa questão ser principal também é de como que a gente vai organizar a nossa sociedade dentro dessas concepções. O povo caibangue, essas duas marcas, elas vão ser estruturas da vida social inteira, desde que a gente nasce. Desde que a gente nasce, a gente ganha um nome, que só é representado por Camé, e um nome que é só representado por Caio. Seria basicamente uma questão de sangue, assim, mas o povo caibangue se subdivide nessa questão apenas em duas famílias, o povo inteiro. Não interessa de onde que seja, não interessa se esteja em São Paulo, no Paraná, se esteja no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina. O parente que for de lá e for, por exemplo, Camé, onde ele esteja, né? Eu nem sei reconhecer, ele tem a origem de Camé, ele é meu irmão. Isso é a ponto principal. Se ele não for, ele é meu André, como eu acabei de falar, o André é cunhado. E isso vai valer para toda a concepção do povo carimbó e para todas as regiões onde a gente ocupa hoje. O que isso vai influenciar bastante dentro da organização, da sociedade, enquanto suas lideranças, né? Isso influencia bastante na característica, né, do pensamento de que como um caminho pode ser. Isso, vou falar bastante em traça, isso é uma coisa dos povos, muito dos povos originários, né? É a oralidade, né? O que vem passado pra gente é que o Camé, por exemplo, ele costuma ser um pouco rude, ele costuma ser um pouco muito decidido, né? Enquanto que o parente Camé, ele não vai ser. Né? O que isso influencia dentro da sociedade? O que isso influencia nas lideranças? Isso vai ser um ponto principal. Por quê? Se eu fosse, por exemplo, um cacique, uma liderança, eu vou ter um pensamento diferente do meu parente. O que esses dois têm a ver? Um vai ter que ajudar o outro. Né? Eu preciso de ter um parente caído, enquanto eu tenho liderança, para dizer, não, a parente está errado aqui. Né? E a Mary, como eu falei, a André está errado aqui, vamos tentar acertar aqui. E ele vai me dizer, não, isso está errado. E como ele é errado, eu também posso dizer, não, está errado, André. Então é assim, vamos conversar, é assim que se faz. Isso também está muito ligado à questão do Camé e Ferro. Do que eu venho trabalhando bastante nessa questão da própria pesquisa, entre aspas, que não é pesquisa, na verdade eu estou falando mais um pouco da minha vivência, um pouco do que eu cresci. O que eu estou tentando trazer para a sociedade branca é de que como que a gente pensa essa questão, como que o nosso pensamento, a nossa cabeça enquanto povo é diferente da deles, né? Enquanto que a nossa organização, ela não é de forma alguma igual a igual ao povo branco. Então, eu não gosto de chamar de pesquisa, né? Mas eu tento pelo menos entender de como que no povo caribenho ele vem tentando se superar nesses processos dentro dessas coisas de mudança, né? O próprio colonialismo que sempre esteve presente aí desde 1500. E os povos originários eu pesquiso, entre aspas, como eu falei, muito na minha comunidade. Minha comunidade, dentro das documentações, né, ela vai ser demarcada em 1917, que é onde começa toda essa questão de colonização do povo ali na localidade onde eu moro. Né, vai ter muita influência durante o período do SPI. A minha comunidade do Guaritela vai ser reconhecida nacionalmente, internacionalmente. E depois disso vai sofrer vários problemas dentro, tanto até do período da FUNAI. E também após o período crucial da ditadura. Né? E como que entender esse pensamento caigangue, essas marcas também, caigangue, elas vão influenciar todo esse período, é o que eu busco entender. Né? É o que eu tento hoje, na verdade, falar um pouco disso para o branco, né? Para a sociedade branca, e dizer, não, o que fez a gente resistir o período do SPI foi esse pensamento nosso caigangue. Né? Os meus avós se organizarem, ter esse pensamento caigangue e dizer, não, vamos se organizar, não vamos aceitar essa turbulência que o SPI fez na época contra o povo caigangue. Né? Esse pensamento caigangue foi uma forma de se resistir. Né? Após o SPI, né, o povo vai tentar se organizar e sempre vem tentando se organizar nessa forma de pensamento caigangue. E vem existindo. Né? O que a gente trabalha? trabalha bastante hoje, que eu mais busco trabalhar hoje, são com as nossas crianças. São o nosso futuro, como eu sempre digo. São as crianças que a gente precisa conversar, a gente precisa falar, né? Mas a gente vive um período, uns tempos bem diferentes, como na época dos nossos avós. Né? Dificilmente, né, a própria escola acaba retirando um pouco da própria oralidade do avô. Né? Eu não vejo hoje os meus sobrinhos, por exemplo, sentado com o meu avô, conversando, meu avô, que seria o bisavô deles, e conversando com eles, né? Não conversando com meu pai, que é o avô deles, né? É diferente. Então, o que eu busco levar para a minha, enquanto eu ajudar a minha sociedade, ajudar enquanto o povo caivente, é trabalhar essa questão com essas crianças, de levar formas de trabalhar essas questões com as crianças. E a forma que eu busco e os outros meus colegas ajudam, que a gente está fazendo esse trabalho, é de entender todo esse universo que a América é, que, como eu já tentei explicar, que eu já expliquei um pouco, ele é o ponto fundamental de para se entender a sociedade caribenha. E a gente busca essa forma de trabalhar, né? De trabalhar principalmente com as nossas escolas, com as nossas crianças, né? Eu costumo vir bastante para a comunidade, trabalhar essa questão das marcas com a nossa comunidade, né? O que eu sempre digo é que essa questão do Camerecanu está vivo, está bem vivo dentro do nosso povo. O que ele não é mais muito falado. Quando eu chego e pergunto para alguém qual que é a sua marca, todo mundo sabe, né? Todo mundo me diz como é que é o seu pensamento, se a gente é pai, se a gente é irmão, se a gente não é irmão, se a gente é Yamé, né? Mas são as crianças que precisam saber, que precisam continuar a ter esse pensamento, porque as mudanças contemporâneas, elas são fortes. Né? A minha comunidade, por exemplo, ela fica muito perto de centros urbanos. Né? Por exemplo, são três municípios ali do lado, que acabam influenciando bastante nas construções, nesse pensamento. Né? Uma criança que já com 10 anos, ela precisa ir para a cidade estudar. Né? E, como a gente sabe, a sociedade branca, ela não vê esse nosso pensamento diferente, ela não respeita, né? Ela não se trabalha essa questão do nosso pensamento na sociedade branca. O que a gente vem, o que o trabalho principalmente busca fazer é existir enquanto dentro desse contato, porque esse contato é inevitável, como eu falei. A sociedade branca, a cidade dali, os municípios estão ali do lado, o contato é inevitável. Depois ele continua falando sobre essa questão das crianças. Sobre a questão das crianças. Aí eu havia mostrado antes. Então, o estágio que está é a elaboração desse jogo. Se fez alguns laboratórios de criação para as crianças, onde se foram na aldeia, né, Caigang, que é o do Jaceli, e se trabalhou justamente o significado do que é ser Caimé e Cairu para eles, como o Jaceli relata, há uma tendência ao esquecimento desses valores principais da sociedade. E nesse momento a gente está nesse estágio de construir esse jogo, que ele vai ser construído junto com as crianças. Então, é um mapeamento quais casas são Caimé e quais são Cairu. E a ideia é que o conteúdo do jogo, onde tem os avatarzinhos que vão estar caminhando nas casinhas, serão as crianças que vão estar elaborando. Então, elas vão nas casas Caimé e Cairu, justamente perguntando o que é ser Caimé e Cairu e resgatando toda essa oralidade que acabou sendo perdida no cotidiano. Então, esse é o projeto que foi realizado. Pena que a gente tenha esvaziado a plateia. Onde está a nossa plateia? As pessoas foram para não sei aonde. Porque eu gostaria de chamar, né, a Kênia para a gente poder fazer algumas perguntas e trocar umas ideias antes da gente passar para a próxima discussão. Não sei se... não sei se alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, tanto para a Andrea ou para quem. Vitor, quer falar alguma coisa? Eu gostaria de fazer um comentário. Eu anotei aqui do Derry. Quando você falou sobre as questões... conceito que ele propõe, né, do afro-americano, mas ele estava se referindo ao afro-norte-americano. Mas fala-se de afro-americano, né, e nós somos todos americanos, né, então os afro-americanos estão aqui com a gente. E aí me interessa saber um pouco, talvez, da sua visão como pesquisadora e como investigadora desse campo. Como que você vê a relação diferenciada do nosso afro-americano? Como que a gente vive na nossa cultura, que é tão diferente? Os nossos caboclos, as nossas raízes, a gente tem uma relação muito diferente do que os norte-americanos. Eu acho, talvez dentro da minha ignorância, mas eu acredito. Eu morei nos Estados Unidos, sou brasileira e tenho uma pequena vivência. Mas eu gostaria de saber se você vê essa diferença dentro desse movimento do afrofuturismo. Com caminhos diferenciados, o que você vê como convergência, o que você vê como diferença, assim, rapidamente, porque isso pode dar uma outra tese de doutorado. Tem essa questão, né? Até foi uma coisa que eu tentei falar algumas vezes, porque o Derry é o típico estadunidense que está pensando o mundo a partir dos Estados Unidos e está pensando as questões dos Estados Unidos. Ele, de fato, não está preocupado. Ele está falando afro-americano, mas ele está falando de negros dos Estados Unidos. Bom, e aí isso é bem atípico mesmo de imperialismo cultural, de imperialismo mesmo de produção de conhecimento e tal. Então, eu acho o conceito interessante, mas o que eu acho mais interessante no conceito é como ele sai desse lugar, né? Ele sai... de ser esse lugar, de se pensar só a cultura negra dos estadunidenses e vira você pensar a cultura negra a partir dessa lente da ficção especulativa e para além dos Estados Unidos a partir das diversas experiências diaspóricas ou eu-africanas que vão ser muito diversas entre si, né? A diferença negra brasileira vai ser uma, dos Estados Unidos vai ser outra, a caribenha vai ser outra. E como você falou, né, tem convergências e tem divergências e talvez mais especificidades do que necessariamente divergências, né? E é isso, acho que tento trabalhar esses filmes e tento sempre trabalhar nesse panorama mais amplo para tentar pensar isso, mas também tento pensar a partir de uma perspectiva que é mais afrocentrada, quer dizer, que é pensar que... por diversa que seja, a experiência negra no mundo tem bases ontológicas muito em comum. E que aí a gente pode falar assim, de especificidades brasileiras, ou especificidades estadunidenses, ou especificidades enfim, de cada lugar, e mesmo né, das especificidades de cada país africano, que também aí vai ser toda uma outra discussão, mas... essa posicionalidade de ser negro no mundo seria mesmo uma ruptura ontológica a partir da qual dá para você falar. Assim. E aí eu acho que o afuturismo entra nisso, entra nessa visão. E aí, não pelo que o Derry pensava, mas pelo conceito que se tornou, de ser diaspórico, afrocentrado mundial, assim. Na sua pesquisa sobre afrofuturismo, você já encontrou alguma ponte entre a pesquisa do Frantz Fanon e do Achille Mbembe? Então, o Mbembe, ele tem uma fala sobre afrofuturismo, né? E tem um texto que ele fala um pouco de afrofuturismo também, assim. Era uma coisa que eu nem... eu tinha lido algumas coisas dele, não sabia especificamente desses... tanto da fala, tal, que quando ele está pensando em futuro negro, ele está falando muito mais do afropolitanismo, né, que é o conceito dele e tal, mas ele entra no afrofuturismo, e aí também curioso que ele entra muito pelo Código Exum, de serem, né, mesmo parceiros acadêmicos e tal, então ele vai buscar a definição do Exum para falar desse futuro negro e tal. Então, ele é um autor que conhece, não, óbvio, não é o campo, né, específico de trabalho dele, mas quando ele está falando de futuro negro, deve negro, de afropolitanismo, ele em alguns momentos faz essa postura de colocar o afrofuturismo dentro disso, assim. Aí eu acho que muito mais para empoderar o conceito que ele está trabalhando mesmo, do que necessariamente para falar de afrofuturismo. Mas assim, ele fala, ele tem textos e fala sobre isso, e nessa perspectiva mesmo de pensar esse deve negro do mundo e tal. O Fanon, ele, né, é uma grande referência, eu acho que ele talvez seja um dos autores mais retomados agora, mas aí talvez muito mais ligado ao afrofuturismo, nessa ideia de distopia e nessa ideia mesmo, acho que primeiro na experiência negra, né, eu acho que ele, o livro dele, a referência dele ainda é maior para falar dessa experiência vivida do negro e tal. Então, uma base conceitual do que é isso, que vem mesmo, né, do texto dele. Mas como talvez postura de mundo, você vai ver que quando você vai para os artistas ou para os autores que estão trabalhando muito mais numa distopia e numa ruptura, o Fanon é muito mais forte, assim. Então, acho que os dois são referências. O Mbembe de uma forma muito direta, o Fanon de uma forma mais indireta, mas pelo próprio trabalho mesmo dos artistas. Né? É um pouco curiosidade só. Essa comunidade Gaikang que vocês trabalham, ela está localizada, se não me engano, na região de Guaritas. O nome dela é Guaritas. Uhum. Isso é área de campanha, se não estou enganado. E existem outras comunidades espalhadas no Rio Grande do Sul. Por exemplo, esses índios que estão na beira da estrada vendendo coisas assim, eles têm algo a ver com essas comunidades ou não? E a pergunta para ela é o seguinte, se essa entrada do Spike Lee filmando o líder do Ku Klux Klan e o Tarantino fazendo filme sobre o Mason faz parte de uma retomada ou de uma elucidação de cultura negra americana, uma revisão talvez. No Rio Grande do Sul, as comunidades maiores são Guarani e Caigangue, mas a Caigangue ainda é bem mais numerosa. Sobre o número, eu teria que confirmar, porque agora eu realmente não consigo me recordar, mas a maioria já estão assentadas. A questão maior agora é esse não esquecimento da cultura, porque diferente que eu estava falando com outras pessoas, a senhora indígena do Mato Grosso, no Mato Grosso, ali no Rio Grande do Sul, a escola... ela ainda tem uma influência muito da escola branca, então o currículo ainda é muito um currículo que vem pronto do MEC, e eles não cultivam, não desenvolvem a língua caigangue, então eles estão perdendo a língua, eles estão perdendo alguns costumes, e mesmo essa questão da oralidade também está se perdendo. Então, todos com os caciques que a gente conversou ao longo do projeto, a Kalinka e eu antes no projeto do currículo, todos demonstraram essa preocupação central, ou com as crianças ou com os adolescentes, de estar resgatando e estar mantendo viva a oralidade, e principalmente essa questão, que foi uma escolha do Jocely e da Kalinka, de trabalhar com a questão Caimé e Cairu, né? Porque, como ele fala no vídeo em algum momento, não é só antropocêntrica, não é só uma divisão dentro da sociedade, o mundo é dividido em Caimé e Cairu, as plantas são, tem Caimé, tem plantas Cairu, tem animais Caimé, tem animais Cairu. Então tem toda uma cosmologia também em função desse valor, né, dessa estrutura social Caimé e Cairu. E sobre essa questão dos índios que estão nas estradas, eu acho que é uma minoria que tem, a maioria já está assentada, claro, em condições muito precárias, em Santa Maria, não sei se não lembro, mas perto da rodoviária tinha uma comunidade que até, acho que uns 3 anos atrás, era um acampamento, e depois a prefeitura deu umas casas, mas eles estão sempre em reuniões, sempre lutando para conseguir essa questão do território, conseguir questões mínimas, né? Então, eu acho que tem que ter realmente uma atenção bem especial à questão indígena, porque eu acho que os afros ainda já conseguem, né, ter mais conquistas, eles realmente é uma voz que acaba não tendo escuta e seus direitos são bem difíceis assim, de ser conquistados. Eu percebo que no Sul é pior a situação do que, como falando ali no Mato Grosso, né? Ela vai responder, a gente vai encerrar e passar para a próxima mesa, tá, gente? Obrigada. Enfim, que são dois diretores que, na verdade, eu acho que o Spike Lee, desde sempre, né, ele está pensando essa questão mesmo do que é a construção negra nos Estados Unidos, da imagem aí pelo cinema, assim, ele tem diversos filmes que vão ser sobre isso, e acho que é o mesmo tema recorrente, de vez em quando ele sai e tal, faz uma coisa diferente, mas, assim, se pensar em obra dele mesmo, e o Tarantino, com críticas ou não, está tentando pensar isso também em alguns filmes. Mas eu acho que tem sim essa retomada, ou um grande momento do cinema negro e da representação negra sendo pensado no cinema americano. Assim, acho que é mais uma coincidência dessas obras desses diretores que já vão para esse lugar, sim, e que já vão a alguns filmes, com esse momento, né, de discussão dessas questões de representatividade, representação, somente negra no cinema lá. Tem uma coincidência aí, mas eu acho que tem também que se dizer que os dois, de alguma forma, já trabalham com essas preocupações há algum tempo. Assim. Bom, a gente agradece muito. Vamos pedir para vocês ficarem por aqui para a gente continuar essa discussão, que vai continuar com a próxima mesa. E chamo aqui para a mesa Ana Boaca, Pinambá, e Miriam. E Ellen, se você quiser vir junto, o Marinê, se quiser vir também, vocês estão juntas. Vocês vão ficar por aí mesmo, tá bom? Vocês vão ficar no sereno, a gente vai ficar coberto. Vamos dar um... Bom, dando continuidade à programação, eu gostaria de fazer uma pequena introdução a essas duas pessoas que eu muito admiro, e que eu convidei, convidamos eu e Fabi e Guto para o evento. Anapuaca eu conheci há 2 anos atrás, mais ou menos. Eu fui convidada, junto com outros professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para fazer uma escultura, fazer a pintura de um boto, que é uma escultura em fibra, que foi criada num projeto para comemorar os 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. E aí a minha ideia era fazer uma representação de como nasceu, de como foram esses primeiros momentos da cidade do Rio de Janeiro. E fui fazer essa pesquisa, que eu sou uma carioca muito fajuta, mas enfim, cheguei no Rio de Janeiro há 9 anos atrás, sou uma carioca bem fajuta. E fui descobrir que houve um contexto histórico dos povos originais. E nesse contexto eu descobri a presença dos Tupinambá. E aí eu me senti muito paz de conseguir fazer uma representação dessas pessoas, desses povos, por minha conta. Quer dizer, eu não sou isso e não poderia fazer isso sozinha. Então eu comecei a procurar representantes Tupinambá no Rio de Janeiro. E aí conheci Anapuaca. Aí convidei ele para uma reunião e convidei ele a fazer esse trabalho comigo. E foi incrível. Ele trouxe o Denilson Banil e a... como é que é o nome dela? Renata Tupinambá. E nós fizemos um projeto para essa pintura e eles executaram essa pintura. E, enfim, foi uma certa vingança, né? Depois você explica isso melhor. Mas foi para mim uma experiência incrível, porque não só eu entendi pelo lado deles essa história, como eu fiz um grande amigo, que hoje para mim é um parceiro e um companheiro de trabalho, de pesquisa e de arte, e de tecno-xamanismo e de outras coisas mais. Então ele está aqui com um amigo, com uma pessoa de grande representação dos povos aqui indígenas no Rio de Janeiro e como também o fundador da Rádio Yandê, como comunicólogo e com a importância que ele tem no papel de estar reunindo, divulgando e expandindo essas culturas aqui na nossa cidade e no Brasil e no mundo pela rádio. E Miriam? Miriam eu conheci ano passado de um projeto que chama Terra com o Princípio Educativo, que é um projeto de extensão junto à Universidade Federal, à Universidade Estadual do Mato Grosso, UNEMAT, o campus de Tangará da Serra, junto com a Marinês e com a Ellen Cristina, que eu conheço há quase 20 anos, com quem a gente trabalha há quase 20 anos. E fomos recebidos dentro de um trabalho do Fórum de Educação e Diversidade, e fomos hospedados pela Miriam também. E Miriam foi a nossa anfitriã no trabalho que nós fizemos ano passado. E foi muito importante o contato com ela e foi muito importante ter a perspectiva de poder dar continuidade a um trabalho com o Grupo Parecy. E para nós trouxemos eles para o nosso encontro, trouxemos eles para o nosso evento, para justamente dar continuidade a barbeiragem a esse trabalho. 2016, foi 2016. Ah, foi em Sapezal, 2016. Tem mais tempo, viu, Miri? Olha só, a gente está ficando velho. Ok. Então, convidei Miriam para vir falar um pouco sobre ancestral, conhecimento do povo dela, a relação desse conhecimento com o que a gente faz hoje em arte e ciência, com o que a gente faz hoje na perspectiva de um futuro, e um futuro para o povo dela. E, enfim, eu não vou falar muito porque ela vai falar. Então, vou passar a primeira palavra para ela, e aí depois a gente pode fazer uma troca, uma conversa, né, da maneira que vocês acharem melhor, e abrir para que as pessoas possam também participar dessa conversa, tá bom? Então, Miriam, você se apresenta. Boa tarde, meu nome é Miriam Casais de Cairo, da etnia Parecy. Então, Casais de Cairo é meu nome indígena, que a gente usa como sobrenome. Então, Eu sou da etnia Aparecido, subgrupo Guaymaré, que tem vários subgrupos Opareci, né? Então, eu queria falar um pouco sobre o Opareci de antes, né? Opareci de antes, que até quando minha avó, minha mãe, meu pai nasceram, né? A gente não conhecia muito esse... Não conhecia muitos brancos, né? Apesar que eles tinham que sair, andar muito, para eles conseguirem as coisas do não índio. Olha que antes era tudo assim, a gente morava na aldeia, mas eles viviam. Depois que o Rondon chegou, eles começaram a sobreviver da extração da poaia, da seringa. Alguns até saíram para trabalhar no garimpo, que hoje nosso chefe geral chama João Garimpeiro, porque ele saiu para trabalhar garimpo, né? Mas não é por isso que o Pareci deixou a sua cultura, né? Hoje, o Pareci, ele vem até sendo um pouco discriminado. Eu falo do meu povo, né? Povo Pareci de Mato Grosso. Porque é um povo que hoje está buscando alternativas de sobrevivência. A gente já dependeu muito de missão, de seringalistas, de fazendeiros. A gente dependeu dessas pessoas, mas hoje a gente está buscando trabalhar, buscando alternativas para continuar educando nossas crianças, né? Então, hoje, eu quero falar sobre mim primeiro, que eu nasci na aldeia, mas só que eu fui criada pela missão, onde a missão proibia falar a língua materna, proibia comer os alimentos os alimentos indígenas, proibia fazer festas. Então, eu fui criada num grupo desses daí, né? Onde, lá na missão, misturava várias etnias. Eles pegavam crianças das famílias indígenas, pegavam pequeno, com 5 anos, 4 anos, 10 anos, e levavam para lá, para a missão, para criar aquelas crianças. E cresciam lá. E quando ficava moço, casava uma etnia com outra, né? E lá dentro a gente era obrigado a falar o português, não a língua materna. Então, com isso, várias etnias perderam a sua língua, porque casando com outra etnia, para ele se ter contato mesmo era só o português. Então, a língua portuguesa é a primeira língua desse povo que foi criado na missão. Hoje, para esse grupo, a língua materna está sendo segunda língua. Mas não é por isso que a gente deixou, né, a cultura de lado. Eu fiz faculdade, fiz matemática, estudei na UNEMAT da Barra do Bugre. E hoje eu era professora, hoje eu sou coordenadora das escolas indígenas do meu município, que é Campo Novo do Parecis, e coordeno 8 escolas com 10 professores, onde a gente trabalha muito no currículo escolar, a gente trabalha a língua materna. A língua materna é uma disciplina que entra no currículo da escola. Então, a gente obriga os professores também a trabalhar a cultura indígena dentro da escola. Mas, graças a Deus, eu acho que 90% do Pareci fala a língua materna. Os que perderam foram os que criaram na missão. uma missão que veio, disse que veio para evangelizar, achando que o índio não tem sua religião, não tem o seu Deus, e isso daí, graças a Deus, até hoje, nós conseguimos manter dentro da nossa aldeia, nossa religião, nós temos a nossa cultura, e então hoje a educação nossa mais é voltada para a nossa cultura também. É dada aula em língua materna, onde eles sabem falar, só não sabem escrever. Então, aí na escola eles aprendem a escrever a língua materna. Como que se escreve? Porque é igual o inglês, né? A gente escreve, fala de um jeito, escreve do outro, né? É assim também a língua materna. Então, hoje a gente discute muito a nossa educação indígena. A gente estava criando o Conselho Indígena, onde no meu município tem escola só de ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano. Do sexto ano eles vão para a cidade. Aí vem o ônibus da cidade e leva eles para as escolas da cidade para fazer o terminar o ensino fundamental, que é até o nono ano, e fazer o ensino médio. Mas depois eles fazem faculdade também, que graças a Deus nós, Parici, já temos uma médica, ela terminou medicina, temos odontólogos, temos advogados, então isso daí nós temos prazer em falar sobre a nossa educação. Porque além dessas pessoas, a gente está indo para frente, a nossa cultura também está segura. A língua materna também está segura. Nas aldeias a gente faz festa, fala a língua materna. É que quando a Malu foi lá, ela dormiu na nossa casa, né, Malu? Só faltou foguinho, que não tinha lenha aquela hora, mas ela dormiu na rede. Dormiu lá junto com nós, é eu, ela, outro menino, o Gilmar. Então, a gente, numa rafa, numa casa, a gente pode dormir tudo junto lá. Arma a rede, o homem aqui, não é tudo os homens para lá, as mulheres para cá. Se quiser, pode. A gente não tem preconceito nenhum, nem malícia também. Então, isso daí é uma que a gente vem assegurando, né? Uma coisa que eu achei muito forte, que assegurou a nossa cultura, foi os jogos indígenas. Aí começaram a tirar o Pareci da sua aldeia para ir apresentar a cultura em outro estado. Em outro estado, eles foram aqui para São Paulo, lá para... Aqui, onde que chama esse lugar que eles apresentam jogos, né? Bertioga, eles vieram aí. E a partir desse dia aí, voltaram para a aldeia e começaram a fazer os artesanatos. Esses aqui, daqui é o brinco. Esse daí ainda tem só alguns que eu trouxe. Esse daqui é de carregar criança. Daí só põe aí, não tem peso nenhum, né? A gente põe aqui, a criança aqui, vai onde quiser, trabalha com ela aqui e não atrapalha, não. Então, passou a fortalecer a nossa cultura. E as danças, os cantos, que já estavam quase perdendo, que eram só os mais velhos que cantavam, aí os jovens também começaram a aprender. Então, a partir daí, o Parici também viu que ele precisa se autodenominar, né? Então, como Ralito. Então, mostrando a sua cultura e também desenvolvendo, né? Porque não é porque nós somos índios que temos uma reserva demarcada, que nós vamos ficar num curral igual um animal ou peça de museu que a gente não pode desenvolver. Por quê? Se ao nosso lado, ao nosso redor, está está o desenvolvimento, está o agronegócio, está os latifundiários, então nós, não, nós podemos preservar a nossa cultura, mas não como um museu, né? Então, aí a gente aprendeu, nós criamos a nossa associação, onde os índios mesmo são os dirigentes, nós criamos conselhos indígenas, criamos uma federação indígena do estado de Mato Grosso, a FEPUINTE. Nós temos uma federação lá, onde o presidente é índio, todos os conselheiros são índios também. Então, aí a gente vem buscando alternativa para trabalhar, para sobreviver através dessas organizações. Então, eu falo que não é porque nós somos índios que a gente vai ficar parado, né? Hoje, eu posso falar do parecer, nós somos uns índios muito discriminados. Por quê? Porque nós trabalhamos lavoura mecanizada. Dentro da nossa área, nós não temos madeira para vender, nós não temos ouro para extrair. A lei diz que o índio tem a terra para sua sobrevivência. A terra é o usufruto, para o índio fazer o usufruto dela. Então, essa lavoura mecanizada que nós fizemos é o nosso usufruto. É a única que a gente pode usar, porque nós não temos madeira para vender, não temos. Hoje, para nós vender esses artesanatos aqui, nós fazemos para nosso uso, porque vender não podemos. Vender, matar ave é proibido. É proibido, o IBAMA prende pessoas que compram esses materiais de nós. Antigamente nós vendíamos, nós sobrevivia de vender papagaio nas BR. Hoje não tem mais isso, acabou. Então, nós matamos esses passarinhos daqui para fazer nossos artesanatos e a gente come ele também, porque é nosso alimento. Então, tudo que a gente faz artesanato é nosso alimento. Esse daqui é uma planta, esse daqui é um buriti. Ele sobe lá em cima, para não derrubar, ele sobe lá em cima e tira a madeira que é para fazer esse artesanato. Então, não é, a gente já não derruba. Hoje, nós temos brigada de IBAMA lá dentro de nossa área, de que proibindo queimar. O índio que queimar vai pagar multa, vai para a cadeia. Se o índio sobrevivia, matava caça, assim, no fogo, eles rodeavam assim, de fogo, e entravam lá dentro para matar o bicho que ficava preso lá, né? Hoje o índio não pode mais fazer isso. Não pode mais queimar, matar animal. Uma vez meu filho matou paca e nós estávamos postando na internet. Ah, hoje nós temos a janta garantida, hoje é uma paca. Aí veio outro lá e falou, pra que você está postando? É proibido, IBAMA pega isso daí, vai multar você. Falei, mas eu vou comer ele, é meu alimento. Só não pode postar, eles não podem saber que eu estou comendo isso, né? Mas a gente ainda, apesar de tudo que a gente planta lavoura mecanizada, a gente ainda come a caça, come peixe, come o biju, come a xixa, bebe a xixa e ainda fala a língua. Mas não é uma lavoura mecanizada que vai atrapalhar a nossa cultura. Não é uma escola que vai atrapalhar a nossa cultura. Por quê? Da lavoura mecanizada, nós plantamos o milho, primeira colheita, nós não deixamos ninguém tirar. Primeira colheita, nós vamos lá, as mulheres, vão lá na roça, pega o milho, vai fazer a primeira oferenda. E os homens, o que, que os homens fazem? Os homens vão caçar e pescar e trazer para as mulheres. E vamos fazer a oferenda daquele milho. A gente faz o mingau, cozinha o milho e faz a bebida, a xixa. Aí a gente vai oferecer para o nosso Deus. Aí depois disso, aí as mulheres, hora que quiser, podem ir lá pegar. Olha aí, da lavoura mecanizada, da lavoura do mato. Hoje nós não podemos derrubar mata ciliar, porque na minha região o que tem é mata ciliar, mata de beira de rio. Se todo ano eu fazer roça e derrubar mato, o que, que vai acontecer? Acaba, porque não é grande. Agora, tem uma área lá, que é a área do Formoso, é uma área de mata mesmo. Esse daí eles precisam derrubar para fazer a lavoura deles, a roça. Agora, nós que moramos no campo, temos que fazer lavoura mecanizada. Então, mas só que a lavoura mecanizada hoje ajuda na nossa cultura. Nós buscamos o alimento da lavoura mecanizada. A gente também pega o algodão que eles plantam, a primeira a gente pega, fia ele e faz o fio para a gente usar nesses artesanatos. Então, não vem dizer que lavoura mecanizada só atrapalha a cultura, né? Ela até ajuda muito, porque a gente planta mandioca, planta milho e planta arroz. E isso daí não é só nós que comemos, nosso Deus também come, bebe. Então, isso daí é cultura. É uma cultura que é fortalecida através de outros mecanismos também, né? E tem muita gente que critica muito o Parecis por plantar lavoura mecanizada. Fala que nós estamos estragando terra. A FUNAI, o IBAMA, o governo delimitou uma área para nós. Delimitou. Plantamos 13 anos, sem um palmo a mais, sem um palmo a menos. Se ele delimitou, é isso daí. Então, como que fala que a gente está estragando? Nós temos 1.300.000 hectares. Plantamos 17.000 hectares. Quanto por cento tira desse 1.000.000? Né? Tira a porcentagem para ver o estrago que fez. Então, a gente está usando para nossa sobrevivência. Esses 17.000 hectares está dando para quase 2.500 índios que está se mantendo dessa lavoura, mas pensa o que eles quiserem, né? Pensa o que querem, mas para nós índios, nós lamentamos a ideia de pessoas que pensam isso de nós, né? Eu convido quem quiser, eu não gostava de antropólogo, mas depois eu fiquei amiga de antropóloga aí. Não, mas nós temos uma ideia feia de antropólogos mesmo. Antropólogos só proíbe isso, proíbe aquilo, não deixa a gente fazer nada. A gente pensava isso de antropólogo, né? A gente falava, antropólogo quer que a gente vive de caça e pesca e bebe xixi. É só isso que a gente pensava, né? De antropólogos, mas hoje a gente já trabalha junto. Então, mas eu falo isso de uma cultura que vem. Eu não vejo risco de acabar a cultura de nós parecidos, né? Eu falo de nós, porque a gente está segurando muito na escola e a gente vem trabalhando também com nossas organizações. Nossas organizações também, elas cobram muito da gente, cobra do professor, cobra do cacique, porque geralmente o cacique é um, liderança é outro. Então, por exemplo, eu sou cacique e eu tenho minhas lideranças lá, E eu saí. Meus líderes estão lá trabalhando, estão fazendo outra coisa lá, estão cuidando lá. Então, isso daí são coisas que a gente vem fortalecendo. Não é só o cacique que trabalha hoje na aldeia. Eu mesmo sou cacique da minha aldeia. Mas eu deixei lá as pessoas. Atrás de mim, lá elas fizeram oferenda, foram na roça, foram apanhar mandioca, milho e fizeram as coisas lá. Eles só mandam notícia para mim. Nós fizemos isso, isso, isso. Falei, é assim mesmo, então, tudo bem. Mas eu fico contente de estar aqui, agradeço a Malu por ter me convidado. E eu gostaria de conhecer índios daqui do Rio também, né? Porque todo mundo sabe que Mato Grosso tem índio. Mas a gente, eu mesmo estava perguntando aqui, será que aqui no Rio de Janeiro tem índios? Então, diz que tem índios guarani, né? Mas eu, a gente não sabe, nunca assim, ficou sabendo da vida deles, como que é. Como agora ela falou sobre os caingangue também, né? Ele perguntou, tem índios na beira da estrada, como que vive? Antigamente, eu pareci vivia também na beira da estrada. Hoje não. Hoje você vai, chega na aldeia, cada um tem sua casa, cada um. Por isso que até as histórias dos ancestrais de antigamente está sendo difícil ser repassada, né? Assim, pelos mais velhos, porque antigamente eles deitavam numa casa só, onde tinha 3, 4, 5 famílias, e ali o mais velho deles acordava madrugada e começava a conversar. Conversar e repassar. Repassar as coisas para eles. Como a educação. A educação que a gente dava para a criança não era através dos livros, não era na escola. Era através de uma história. Toda educação. Tanto faz da menina moça, do rapaz, de uma mãe, de um pai, a gente dá através, conta uma história. Tem uma história da menina moça, quando ela se torna moça. Ela, por que que até hoje nós, apesar de toda a tecnologia que a gente já está adquirindo, a gente ainda prende a menina moça, quando ela fica moça, que é a primeira menstruação, a gente prende ela lá no quartinho, fica lá. Fica lá até 15 dias. Agora não prende mais 30, 40 dias, porque ela estuda, né? Então não pode ter falta, muita falta. Então, aí a gente prende 15 dias. Depois de 15 dias, para ela cair na água, aí é feita uma festa, dois rapazes saem correndo com ela, joga ela lá na água, daí dá o banho nela com a coisa que é benzida, né? Aí traz ela de carreira e guarda ela de novo. Porque a água, quando a menina está menstruada, ela não pode cair na água. A água a gente usa para purificar o corpo, para batizar, para beber, para lavar uma pessoa quando está doente. Então, a água para nós é pura. E uma menina, quando está assim, não pode cair na água, ela é presa. Aí, depois, sim, é que eles vão lá, jogam ela e trazem ela. E o que ela fez? Ela está aí dentro para receber uma educação, ela ser transformada em moça. Aí ela vai sair de lá uma moça educada, trabalhadeira, porque lá dentro ela vai trabalhar. Então, aí é que outro dia cedo, antes do sol nascer, aí tira ela para fora. Aí vai chamar ela, o nome dela, dá os presentes para ela, que é a comida tradicional, né? Aí ela já pode olhar o sol, já pode ficar no sol, porque o sol diz que faz mal para a menina quando ela está assim, né? Então, não pode pegar na cabeça dela, na moleira dela. Aí faz mal para ela. Então, por isso ela é guardada também. Então, isso que eu queria falar sobre a nossa cultura, tá? Obrigada, Bia. Além do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Obrigado, Malu, Fabi, Miriam, Guto. Eu acho que depois da fala dela é até complicado falar, né? Eu tenho pouca experiência, mas o pouquinho que eu tenho, e vou falar muito mais do contexto urbano, mas sim as minhas transições. Mas antes, falar sobre o Boto, né? A Boto Party, que aconteceu na programação do Rio 450. Para quem não conseguiu ainda ver, ainda encontra ele lá no fundão, né? Ele ainda está espalhado lá. A nossa proposta, minha e do Denilson e da Renata, naquele momento foi construir uma instalação, um processo da história, né? Eu aprendi com os colonizadores, com os invasores, destruidores de cultura, que a história é contada por quem está vivo. E no momento que a gente estava contando aquela história, fazendo aquele boto, pintando ele, criando uma narrativa histórica, o nosso opositor naquele momento não estava vivo. Para quem conhece a história da Confederação dos Tamoios, os povos tupinambá foram traídos por Arariboia na Confederação. Então, não acreditem que os tupinambá serão aliados espiritualmente nunca do povo de Arariboia. Alguns conhecidos como Tenente Rara ou Guajajara. Isso acontece até hoje espiritualmente. E uma forma muito hilária, artística e vingativa, a gente utilizou um dos momentos, até porque os Tenemino não existem mais, mas os Tupinambá sim. Nós fomos traídos, mas ainda existimos. A única coisa que sobrou do povo de Arariboia é uma estátua de costas para Niterói, de frente para o Rio de Janeiro. E naquele momento a gente vamos contar a história de como isso aconteceu, do confronto dos Tupinambá com os Tenemino. E como a gente, que os Tupinambá estão vivos, claro que a versão melhor é de quem está vivo. E nós ganhamos essa história porque a versão é nossa. E de um dos lados do boto tinha um grafismo Tenemino e português, e do outro lado tinha um grafismo Tupinambá e francês. A história aliada, e no meio o manto tupinambá que nós colocamos sobre o boto, até porque o manto tupinambá representa o guerreiro que ficou vivo e que fez alguma coisa. E nós contemplamos esse boto com o manto tupinambá, e não qualquer artifício tenemino, até porque eles não existem mais. E foi um dos processos de criação artística de quem existe e quem ainda resiste nessa luta. E foi a nossa primeira treta que a gente começa utilizando a arte para contar um processo histórico. Eu sou indígena do povo Tupinambá da Bahia, lá de Pataxó, Ranhan, onde tem 5 etnias. Vim para o Rio de Janeiro quando tinha 12 para 13 anos. E conheci aqui na cidade vários contextos. Lembrando que Rio de Janeiro hoje, quase todas as grandes comunidades, seja a do Complexo do Alemão, seja falando da Maré, a média, e isso diz o IBGE, não sou eu, temos mais de 5 mil indígenas só nessas regiões. Então, indígenas em contexto urbano, a qual, de alguma forma, não se mostram culturalmente, nem mostram suas próprias culturas, mas estão lá até por questões diversas, que é o preconceito, racismo, a violência sobre a cultura do outro, e de alguma forma você se subtrai com medo desse tipo de afronta. Então, de alguma forma, sempre haverá um indígena circulando pela cidade, seja sendo motorista do seu Uber, motorista ou cobrador do ônibus, ou que vai estar dentro da tua escola, dentro da sua universidade. Então, a presença indígena hoje, no contexto urbano, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, ela é imensa. Só que muitos indígenas não se colocam, botam a cara no sol para mostrar, ó, estou aqui e estou a fim de disputar esses espaços pela etnicidade. A nossa equipe, né? A minha história é muito longa, normalmente sempre digo, dá uma gulgada lá na Puaca, que vai aparecer muito mais. Mas como o nosso foco especificamente é essa experiência do céu, essa experiência a qual alguns anos eu passei, entendendo que hoje a gente olha para cima, ou não vê nada, ou vê pouca coisa, e poucos olham para cima. Hoje eu passei a maior parte do meu dia olhando para o céu, que estava lindo, maravilhoso, azul, vendo a lua, olhando o sol e vendo o entardecer. E a gente esquece disso, que são os vínculos que a gente tem. Lá na minha aldeia, lá no sul da Bahia, em Pau Brasil, nesse momento está começando o encontro dos pajés, encontro que está acontecendo de vários pajés do país inteiro, estão indo para a minha aldeia para esse grande encontro. Então, estou, de alguma forma, longe desse evento, e esse evento é onde acontece muita ritualização, porque são diversidades, e aonde um dos princípios será o céu, um dos princípios será a direção. Desde criança, eu fui feito na Bahia, né? Momento de Night Love do meu pai e da minha mãe, música romântica, Barry White, aquelas coisas lindas, maravilhosas que um casal faz. Eu fui feito na Bahia, nasci em São Paulo, voltei para a aldeia e a adolescência me criei aqui no Rio de Janeiro. Esse processo rápido de vida, nessas transições de vários habitar, vários ambientes, uma das coisas que meu pai sempre me permitiu historicamente é entender aonde eu estava. Fora dos territórios mentais, mas os territórios físicos. Entender as minhas localizações, as posições geográficas. Entender como funciona a dinâmica do céu e de qualquer forma de localização e como isso ligava historicamente. Não só a minha fé, não só a minha crença, mas também a minha existência como indígena tupinambá em vários contextos. Já que historicamente os povos tupinambá surgem no Pará e a gente treta pra cacete, vem dominando vários outros povos, assimilando e para em Mogi das Cruzes. Isso é uma média de 15 mil anos para fazer esse deslocamento com a população. E nesse tempo, uma das maiores experiências foi aprender culturas, diversidade, principalmente sistema de localização. Como se deslocar num espaço onde essas linhas imaginárias, onde esses biomas existentes, para a gente era simplesmente um processo de ambiente. Linhas nunca existiram para a gente. Hoje, mais cedo, eu dando uma olhadinha aqui, quando estava falando dos biomas, que eu vi aquelas linhas imaginárias que estavam ali mostrando Brasil, Colômbia, aquela coisa toda, eu fiquei ali pensando, nossa, isso não representa nada. Essas linhas só existem na cabeça de branco. Essa questão do o meu espaço, né, dessa forma. Que até o território indígena, não o que existe hoje, que existia no passado, não eram linhas imaginárias pelo processo imaginário. Era linha de presença, de como você ocupa. E ela é muito mais do que isso. E essas posições sempre foram construídas a partir dessa imersão ao espaço. O espaço, essa vivência, esse ser alien que o indígena é, né? Querendo ou não, indígena é alien para a população não indígena. Porque ele parece que não faz parte daqui. Toda vez que você encontra um indígena, nossa, um índio, né? Se você encontra um ET de Varginha, todo mundo já conhece, tá legal, ele tá na mídia. E esse entendimento, eu passo a analisar a como isso tudo pode ser utilizado pro processo de luta, pro processo de comunicação. E essa história toda, todo esse contexto, essa experiência, de alguma forma, faz a gente rever como é ser indígena contemporâneo, como é ser indígena hoje em 2018 e você acessar vários espaços. Eu posso dizer que eu tenho um privilégio por ser da área de comunicação e hoje circular pelo país inteiro e conhecer diversidades étnicas, né, das 305 culturas indígenas. Eu devo conhecer pelo menos umas 150. Das 180 línguas faladas na Rádio Yandê, a gente tem 140 línguas, seja com conteúdo de áudio, musical, ou seja, com conteúdo. Então, assim, eu confesso que eu sou um privilegiado cultural, a qual consegui ter acesso a isso, e, ao mesmo tempo, passar a entender essas dinâmicas culturais, de céu, cosmologia, e a gente busca o tempo todo para entender a diversidade, entender o outro, como ele funciona, como culturalmente essas dinâmicas, e que fazem ser a gente ser diversidade, e justificar os povos indígenas serem nações, não serem simplesmente etnias, passarem desse contexto, já que a gente tem forma social, política, cultural, tem dinâmicas a qual normalmente nações têm. Lembrando, né, para todos aqui, que o Brasil ele só se torna uma nação quando é justificada por uma nação existente. Quando vai para Coimbra, quem está justificando com a presença como nação é os povos indígenas, lá na carta de homologação como nação. Não fui eu, tá? Foi os portugueses que homologaram isso junto com os demais patrícios lá, né? No Mato Grosso do Sul tem esse hábito de chamar de patrício, mas está lá. Então, ser brasileiro é cortador de pau-brasil e que fala pelo menos uma língua indígena. Uma das coisas que também facilitou, aí a questão de Radiambi, o povo tupinambá, pela colonização, pela invasão, seja pelo princípio lá na costa da invasão, que o pessoal tem a mania, o hábito estranho de falar que é costa de descobrimento, né? Foi costa da invasão, sim, de não ter esse entendimento do que a história tem que ser contada. Essa minha presença, a presença da minha equipe, a presença de indígenas hoje em contexto urbano, e aí existe diferenças de indígena em contexto urbano, indígena no contexto urbano, indígenas que estão em transições, indígenas que estão presentes. O fator de ser indígena também no contexto urbano é lembrar que a gente não tem políticas específicas dentro do contexto. Mais que hoje, semana passada, foi criado o Conselho Estadual de Política Indígena dentro do Estado do Rio de Janeiro, o segundo conselho criado no Brasil, é uma instituição só consultiva, ela não é deliberativa, então espero que faça muita coisa para a gente constituir. E que essa tipo de instituição auxilie hoje na produção de conteúdos, serviços, para a gente, de alguma forma, narrar essas histórias, as histórias desse céu, as histórias de como a gente está e como isso localiza cada indivíduo indígena e como cada um possa se olhar dentro desse princípio desse céu. É um céu muito maior do que a própria religião, é um céu onde conecta esses indivíduos, principalmente que estão desconectados dentro das cidades. Esse mesmo céu é o mesmo céu que, de alguma forma, me conecta com a arte, com a ciência, e que me faz me associar com o Malu e com outras pessoas para a gente construir coisas. E são referências. E sempre olhar para cima é muito legal. É legal você olhar para cima e procurar lá naquele infinito, de alguma forma, aonde você faz parte daquilo? Quem te fez ser parte daquilo? No site está falando sobre o ancestrofuturismo e fala da minha motivação. Eu sempre falo do que me motiva todos os dias a acordar. Hoje confesso que estava com uma preguiça do caramba para vir de manhã. Porque ontem a gente saiu tarde, batendo um papo com a minha colega aqui e fiquei até tarde. Mas uma das motivações que faz levantar é a minha cultura ancestral, os caras. E a palavra que eu falo assim, não sendo muito rebuscado nas palavras, os caras que fizeram eu existir. Meu tataravô, meu bisavô, meu avô e meu pai. E para eu fazer coisas interessantes de pensando a cultura indígena contemporânea. E lembrar que o indígena de 1500 morreu. Eles não existem. Os livros de história que fala de livro de indígena não servem para nada. Só para te referenciar que eles morreram. Os indígenas que a gente tem que acessar são os indígenas contemporâneos, seja em contexto de aldeia ou de cidade, de 2018. Quando a gente foca em estereótipos culturais, estereótipos de dinâmicas, como foi citado, falando o indígena na beira da estrada. Eu penso muito na questão das experiências que eu tive no Mato Grosso do Sul e as experiências pessoais dos anos 80, as retomadas de terra no Brasil. Mais um dos privilégios que eu tenho, eu sou de uma família que criou o conceito de retomada de terra indígena no Brasil nos anos 80. Hoje, os mesmos protocolos que a gente usava nos anos 80 no sul da Bahia, retomando de fazendeiro, é que é utilizado em todos os territórios brasileiros. E são esses mecanismos para esse tipo de situação de parentes que estão num contexto de beira de estrada, isso não aconteça. E que seja respeitado esse espaço. E que seja ofertado a ele, seja os guaranis, as terras sem males, principalmente, essa busca sagrada que eles sempre estão, aos demais povos que, de alguma forma, perdem pessoas o tempo todo. Pessoas que estão em suas buscas, né? Tipo, esse cara aqui da camisa, que simplesmente morreu para muitos. E a gente faz questão que ele seja lembrado sempre. O cara estava lá em Brasília, tentando garantir o céu dele, o território dele, o espaço de nascer e morrer do povo dele. Isso acontece com vários povos. Todas as vezes que a gente olha o céu, seja de dia ou de noite, é para tentar garantir a existência. Então, é muito mais que astronomia. É muito mais que cultura. Eu vejo como um processo de existência. 518 anos de resistência, de combate, de conflito, de existência, é maior que qualquer holocausto que existe. Holocausto a gente respeita, sim, judeu aconteceu. Mas holocausto indígena ninguém fala. Em algum momento, algum indígena vai cair e olhar para o céu. Em algum momento, ele vai desfalecer, vai morrer e vai fazer parte desse chão. Vai virar adubo. Mas sempre vai haver um indígena em pé para resistir. Que vai novamente olhar para o céu, vai pedir a seus deuses por ser politeísta ou não, monoteísta. Ou algum indígena que em algum momento desistiu de acreditar em algo e se tornar um ateu. Mas vai olhar e vai acreditar e vai seguir em frente. Então, essa busca da resistência, ela está focada sempre em algum céu, em algum território, seja ele físico ou um território mental. Eu acho que a provocação vai ser muito mais de entender também o território parecido, quando ela fala do mecânico, né? Eu passo várias vezes em frente ao território deles, quando eu estou indo para os Miki, para os Manoki, ou simplesmente para os Rikibatsa. É, tem gente de Rondônia aqui, não sei onde está. Cadê? Opa, Rondônia ali. É porque normalmente ninguém acredita que Rondônia e o Acre existem, mas tem gente representando. Ah, Acre, né? Oh, desculpa, essas duas pessoas eu conheci recente. Então, próximo dessas regiões, é dela que eu estava falando no almoço, dona do Acre. Ela aqui, tá? Acre, Rondônia. Então, assim, eu fico muito feliz de poder estar com vocês. Lamento o céu não estar maravilhoso para a gente não poder... Não ficar olhando para a minha cara, mas a gente olhar para o céu e, de alguma forma, a gente registrar esses momentos. E lembre da história das vovós, dos vovôs sobre o céu, aquele momento que a gente apontava para o céu, para não aponta para o céu, para a estrela, que não pega uma verruga, aquela coisa toda. Está lá. Ainda é funcional. Mais que a astronomia seja fantástica, não perca as tradições do céu, da cultura. Eu sou muito grata a vocês. E vamos ao bate-papo, né? Vamos ao bate-papo. Passou. Obrigada. Vamos ao bate-papo? Alguém quer bater papo? Opa, por favor, passa aqui. Eu ia falar pra mim uma coisa aqui fantástica, né? Desculpa, mas eu então vou dar vocês mais 5 minutinhos. 5 minutinhos. Fala sobre o Parecy. Não, eu ia contar para ele que o Parecy, quando olha para o céu, não vê muita estrela, ele fala, esse ano não vai ter muita fruta no cerrado, não. E quando vê o céu com bastante estrela, ele fala, esse ano nós vamos ter fartura de fruta. Então, como é que está esse ano? Esse ano está pouco. Já não vou mais lá. Não, é pouco mesmo. Não dá assim para a gente contar, né? É que nós já vimos isso, né? Quando não queima bastante, nós não temos muito piqui. E quando queima, nós podemos contar que nós vamos comer bastante piqui. É, mas... mas o Ibama está proibido. É uma compreensão da queimada diferente, né? É. Mas só quem está lá que entende que isso acontece. Bom, eu vou, infelizmente, passar para a próxima mesa, porque a gente está com o nosso tempo corrido, mas eu queria muito agradecer a vocês, adorei ouvi-los. E a gente vai manter a nossa conversa aqui, continuar a nossa conversa aqui ao longo da noite e de amanhã. Obrigado. Obrigada a todos. Encontro é o último encontro. Seguimos, tá tudo bem. Chamar Eduardo Duve e Joana Griffin para a mesa. Se Eric puder nos ajudar aqui com a tradução na mesa. Também agradecendo a Isabelle, a Aurora, que nos ajudou com a tradução aí do inglês, português, português, inglês. Eu vou apresentar eles só um pouquinho. Dizendo que ainda tem cineclube rolando e tem os trabalhos de arte estão sendo preparados. Vai ter uma cozinha que já está começando a entrar em funcionamento, bebida. Comida etnogastronômica. Com Leila Lopes. Também vocês vão ter que procurar daqui a pouco, né? Os lugares, porque as obras é dentro desses espaços, então vocês, depois dessa palestra, vocês podem circular atrás dos espaços. Programação massa. Se alguém vê o Eduardo Duve, por favor, mande ele para cá. Eduardo Duve. Vou só abrir aqui para não esquecer nada da apresentação de Joana Griffin. Vamos lá. Plymouth University, Inglaterra. Então, vou apresentar a Joana Griffin para vocês, essa moça que está aqui. Ela é artista, professora e pesquisadora, associada da Trans Technology Research at Plymouth University, da Inglaterra. Está interessada na dimensão experiencial das tecnologias espaciais. De 2008 a 2010, liderou o projeto Veículo da Lua no Instituto Srishti de Arte e Design em Bangalore. Aqui we say Bangalore. But Bangalore, não? Ok. Na Índia. Em colaboração com cientistas da missão Chandrayaan Moon, do Instituto de Pesquisa Espacial da Índia. Joana quer explorar as convergências distintas da ciência e da arte na Índia e, no ano passado, convocou um simpósio da Bienal de Kosh-Muziris de 2016, intitulado Encontros Criativos com Ciência e Tecnologia, Legados Imaginários Futuros. Anteriormente, ela ganhou uma bolsa internacional como artista da NASA, na Space Science Lab, em Berkeley, e tem apresentado trabalhos em conferências da indústria espacial internacionalmente. Atualmente, Joana está trabalhando num filme e um novo projeto sobre agentes criativos que trabalharam com o programa espacial indiano na década de 1970 para produzir um programa inovador de transmissão social via satélite TV. Esses projetos antigos podem ser encontrados no site que ela disponibiliza, né? A Connection to Arena. Bom, tem no site, vocês entram na Joana Griffith. A fala dela hoje vai ser Tecnologias Cósmicas e a Índia. A palestra apresentará o trabalho do projeto Moon Vehicle, Veículo da Lua, liderado pela artista, conduzido com cientistas da missão Chandrayaan Moon Mission and Children Living, próximo das instalações espaciais de Bangalore. O contexto dessa colaboração criativa e produtiva será comparado com os propósitos da Sociedade Nacional de Astronomia e Tecnologia Espacial, descrito no filme governamental de 1971, chamado Space and India. Desenhos e performance das crianças do Moon Vehicle fornece vislumbres da lacuna existente entre o imaginário cultural daquela época e a determinação política e tecnocrática da indústria espacial atual, impressivamente bem-sucedida da Índia, pondo em xeque seu mandato social, outrora visionário. Então, vou passar para ela. Ela vai falar devagar e o Eric vai traduzir. Tu vai traduzir, tá, Eric? Eric Felinto, professor da UERJ de Comunicação Digital. É especialista em teorias de William Fluss. William Fluss. De Fluss. Não, professor é Flusser, desculpem. E ele é tradutor do alemão para o português, das obras do Flusser, as Flusserianas. Enfim, é também muito bom ter ele aqui com a gente. Obrigada. Yes, I only know three words today. Obrigada, por favor, tudo bem. Thank you for inviting me. It's really amazing to be here. I took a photo of said Rio de Janeiro on the airport. I couldn't believe I was coming here, so thank you. There are many things I'd like to talk about, and I'm not sure. My presentation, I think I'll have to, from memory. I was invited to India in 2008 when the Chandrayaan spacecraft was launching. And so some of the things I want to talk about are to do with that time. I wanted it to be very visual, so mostly to show you work that mostly the children I worked with did. Because it's work that I've interpreted, but I think that you can interpret it in whichever ways you want. Agora traduz. Sorry, he needs to translate. A gente precisa de tradução mesmo? Tem. Tem, ok. Então, em 2008, right? Yes. We invited to India. Foi convidada para ir para a Índia. For what, right? So, okay, this is the Chandrayaan spacecraft. So, India launched the spacecraft to the moon, the moon mission. A Índia lançou uma espaçonave para a Lua, uma missão da Índia indo para a Lua. Actually, I had a little film to show, but maybe another time there's some film screenings, because I was in, the last time I was on this continent was in 1996, and I went to the observatories in Chile. Ela tinha também um filme para apresentar, talvez ela faça isso depois, a última vez que ela teve nesse continente foi em 1996, no observatório. Yes, but maybe later in the films I can show those. Talvez mais tarde ela possa mostrar esse filme. So, cosmic technologies and subaltern aesthetics. Tecnologias cósmicas. Okay. My subject is to do with India, and I have this phrase, subaltern. Do you have this, a way of saying subaltern? Subaltern. Yeah, because it's a word that's used in India to describe, in some ways less privileged, but it's used as an empowering term also. Okay. I'll explain a bit more, but this is the title I chose. A apresentação dela, então, é sobre tecnologias cósmicas e estética subalterna na Índia. Estéticas subalternas? Estéticas subalternas, tipo pessoas excluídas, né? Is it possible to access the a film that's on the pen drive? Let's see if it's there. Okay, so this is Plymouth. It's by the sea. It's not so warm as here. So I think, Abby, you already said where I'm from, right? And this is the research group, Trans Technology Research. We had a seminar last week. And if anyone's interested, there's some literature about the group. Ela mostra a cidade de Plymouth, onde eles trabalham, tem um grupo de pesquisa, que é esse aí. Se alguém estiver interessado, tem o livreto onde tem informações sobre o trabalho deles. I wanted to start by showing a film by... 20 minutes, groups. 20 minutes. Is 20 minutes is what? For your talk? My total talk. Good? Yes. Okay. Tell me when it's done. But this film from 1971 does, I think, something very interesting for ancestor futurism, because it tries to make the connection between the ancient culture, the eclipse looking up at the sky, and modernism. The new science that's very a really important part of independent India in the 1970s. So this film that we might be able to see later makes this connection. So I wanted to, yes. Esse filme de 1971 é muito importante para o afrofuturismo. Porque ele faz a conexão entre povos ancestrais, tecnologia, telescópio. So there are conflicting pulls, and probably it's similar here, between the wish to put to make modern science connect with ancient cultures. Então existem polos conflitantes, provavelmente a coisa semelhante aqui, entre as culturas antigas e as culturas contemporâneas, tecnológicas. These are images that I took of an eclipse in the south of India, where we and so there's an opposite pull, which is about disconnecting modern science from ancient, any traditional culture as well going on. So that's the second. Existe polo oposto, que é a desconexão das culturas, disconnection from the ancient cultures, from technology. Yes. Desconexão das antigas culturas em relação às tecnologias modernas. Yes. So scientists who I worked with in India, and it was quite a similar to you, Fabi, wanting to bring astronomy scientists and people from different cultures together, and artists, to talk about similarities. So I also was working with astronomers, and they would complain that when there was an eclipse, people would say, "Can I eat anything? I must have a bath afterwards." And so there's a lot of belief around eclipses, which the scientists were unhappy about. Há um eclipse, ela mostrou umas fotos, né, dos eclipses. Algumas pessoas, acho que cientistas, reclamam dessa conexão da crença, né, com a ideia do eclipse. Tipo, eu posso comer alguma coisa durante o eclipse, eu posso tomar banho. Yeah. And I had a bath after watching the eclipse because it's exhausting. So you do. E ela tomou banho depois de assistir o eclipse porque é muito cansativo. So here's a presentation. It's the People's Science Movement. And it's on superstition and myths and superstition. So I go along very interested, myths and superstition. Então, isso é uma imagem do People Science Movement? Yes. O movimento das pessoas, yeah, da ciência. And it's a similar, there's the People's Literacy Movement from Kerala. So it's coming out of Marxism and communism in the Kerala state. They have, that's their politics. So it's a very interesting people's movement, the science. É um movimento político que junta pessoas em torno de questões científicas. And what's the national for scientific associations? So within this conference from the People's Science Movement, the presentation was telling very definitely, these are all the bad things and these are all the good things. And the bad things are astrology, okay, which is ghosts. And the good things are airplanes, the deep space probe, the rockets. So it's about, yeah, one is good, one is bad. Eu tô tentando entender também que é bem alienígena. Pois aqui, então, é uma foto dessa conferência das pessoas da ciência, e de um lado tem as coisas que eles consideram ruins, como fantasmas, superstições, tudo que tem a ver com a esfera, né, não científica, e do outro lado as coisas boas, tecnologia, foguetes, etc. So the two things are like just opposites, but they're also mixed together. Here is the Indian Institute of Astrophysics in Bangalore. Então as duas coisas são opostas, mas ao mesmo tempo também, às vezes, misturadas. Aqui é uma foto do Institute for Astrophysics. So here is the director of the institute, and he's leading the puja. It's called the blessing. Está conduzindo a bênção. Yeah. So there is one day a year called Technology Day, and so all the machines are blessed. It's part of Hindu culture. Todas as missões astronômicas são abençoadas porque é uma tradição indiana. So here is the chief scientist and the flowers and the incense, and the lime is put there to bless the technology. Eles colocam flores nos aparatos e colocam uma lima, limão, para abençoar a tecnologia. Yeah. So nobody has to explain that. That's just how it is. Tem explicação, é simplesmente como é. So my ambition for this talk was to talk about three things. Some things around the launch of Chandrayaan and the Moon Vehicle Project. It's one. Okay. And then I also wanted to talk about another project I do called the Bogota Declaration in 1976. And there were three things that I wanted to draw some connections between. I'm not sure whether I'll quite get there, so I'll just gradually explain. Ela vai falar sobre três coisas. Uma das coisas é o projeto de Chandrayaan, acho que essa primeira viagem da Índia, né, para a Lua. Yeah, so these are book covers, obviously. Essas são capas de livros sobre o assunto. E a segunda é o projeto Bogotá. Yeah, the second. And then the second project is one that's to do with Brazil, okay. And in 1976, and I'm also doing some research about India in 1976, and I'm very interested being here and trying to make a connection. connections between India and Brazil at that time. But these three things have a connection between them. É uma, o segundo projeto tem a ver com o Brasil, de 1976, e as três, tá? 96 or 76? 76. 76. Yeah. É, e as três coisas das quais eu vou falar estão conectadas. Desculpa, não sou tradutor. Estou tentando dar conta aqui, mas tem falta. So, in 2008, Chandrayaan was launched, and an art college called Trishti, I think you said, invited me as an artist in residence to start a project called Moon Vehicle. Quando foi lançada essa missão, a escola Trish convidou ela para fazer um trabalho artístico ligado a essa missão à Lua. And these three things I want to talk about, I want to say they seem to react to a problem, a rupture. Essas três coisas das quais ela quer falar parecem reagir a um problema, a uma ruptura. And so with Moon Vehicle, the issue was that the space program was sending something to the moon. But originally, it was supposed, the space program, the idea of the space program was it was for the Earth and for the people. A impressão que se dava era que a questão da missão era mandar algo para a Lua, mas na verdade a questão central era marcar um problema da Terra. Yeah. And the art college wanted to remind the space program how it was making a connection with its people. And so the artists kind of came in, they wanted a project to remind the space scientists of. E o projeto artístico queria então lembrar a agência espacial que o objetivo era esse, de coletar as pessoas da Terra, de trabalhar questões daqui. So, the second, this is 1976, and this is the origins of the Society for Space Program, when India installed satellite television in villages across the country. Isso então é 1976, quando foi o início do programa espacial, e a Índia instalou satélites através de todo o país. So, satellite television. Yeah. So this is from the time, and these were all the places where they did a pilot project. São os lugares todos onde foi feito o projeto piloto. And this is Vikram Sarabhai. Esse é Vikram Sarabhai. Yeah, he's the father of the space program. O pai do programa espacial. So it begins in 1962 in India. So, então, começou em 1962 na Índia. And here, this is a still from the film, and he's describing how India will use space technology for the people. So it's the same time as the space race, but India is going to do something totally different and very innovative. It's going to use it for the people in the villages convey new information. Isso é uma foto de um filme da época que o diretor do programa espacial explicava que, apesar do programa acontecer mais ou menos na mesma época, né, isso, pelos programas espaciais, o da Índia era muito particularmente voltado para questões ligadas às comunidades, à vida das pessoas na Índia. And he says this thing that we do not expect to send a man to the moon or put elephants white, pink or black into orbit around the Earth. So ele fala essa frase, nós não esperamos mandar, nós não queremos mandar um homem para a Lua, colocar elefantes brancos, rosas ou pretos em órbita ao redor da Terra. And then India goes and sends a gold spacecraft to the moon. So then this, I think this artistic project, Moon Vehicle, happened as a reaction. So that was back in 2008. The work that I'm doing now is actually making a film in a village that had satellite television in the 1970s. And with the and with people who were making the television programs at the time, we're trying to recover the history of this moment when villages, people in villages made their own television programs. Então isso foi o que ela fez em 2008. Agora ela está trabalhando num projeto em que ela vai tentar recuperar essa memória do que as pessoas fizeram desde os anos 70 com essas televisões de satélites instaladas nessas comunidades. And I think it's quite a long story to explain that whole project. But what we found after the last few years that I've been visiting this moment in history from the 1970s, the archive of these programs that people in the villages made has been in the Space Agency library and it's been lost. Os programas que foram feitos na época pelas próprias pessoas, né, das comunidades, ele estava armazenado no escritório do Space Program. Yeah. E foi perdido, was lost. It's inside their library because the Space Program was making film programs with people in villages. It was a very extraordinary time. Foi perdido dentro da própria biblioteca do Instituto Astronômico. But now the space program won't let anybody see the material. So there's this process of giving and taking back that has been happening over the years. Esse processo de dar e tomar de volta que tem acontecido nos últimos tempos. Quem que dá e recebe de volta? Who gives it away and who gets it back? So the space agency in the 1970s helped. Worked with people in villages, mm-hmm. So they picked up the cameras and they wrote the scripts and they made their own television programs. Mm-hmm. But all that material was kept by the space agency, but then later, high security, nobody's allowed in to the space agency and nothing's allowed out. And so nobody who made the programs can see it, can see those programs. A agência espacial ofereceu as condições, equipamentos para fazer filmagem, que as próprias pessoas das comunidades faziam, mas eles mantiveram esses registros dentro das suas bibliotecas e, por razões de segurança nacional, agora ninguém mais tem acesso a esse material. So, this is a piece of work that is about the Bogotá Declaration, which Brazil is a signatory of, that in 1976, the Equatorial countries claimed sovereignty over the geostationary orbit. And this was some work I did with Alejo Dupre. His name was missing. No, it's on the other version. Okay. And now, I did that some time ago, but now there seems a strong connection with what was happening in India. So there was this very powerful claim by the equatorial countries to say, that this belongs to us, but really they were a performance to remind the world that they were being left behind. E menos esse trabalho artístico que ela está mostrando aqui tem a ver com essa declaração de Bogotá, que foi assinada em 1976, por meio da qual os países equatorianos declaravam sovereignty over the geostationary orbit. Declaram soberania sobre as órbitas geoestacionárias. Yeah. I won't talk, so I'm going to, I think, just have time to show some images from Moon Vehicle. So I won't talk about, I have some more images actually from the way that India projects India's history of space related imagery. I'll just go through. Vai mostrar algumas imagens de como se conecta a cultura indiana com a cultura espacial. This is an image that shows Bikram Sarabhai in the middle and all the amazing good that the space technology achieves. Essa é uma imagem que mostra o diretor do programa espacial e todas as coisas maravilhosas tecnológicas que foram obtidas através disso. So, 2008. The Moon Vehicle project involved many events, but one of the most interesting was working with children who lived near to the space agency. And here they're visiting one of the sites. Em 2008, o projeto 2008 envolvia muitas atividades, mas uma delas era So these images aren't that easy to see, unfortunately. But these are their drawings of the experience. Esses são desenhos das crianças que elas fizeram em relação às experiências que tiveram nesse campo, as instalações. This is the security guards. Esse é o guarda de segurança. This is Srinath explaining how everything works. Essa é uma criança explicando como tudo funciona. And some of them, I guess I thought I'd show you these ones. There were some very extraordinary images that came out with these arms and legs. I'm thinking something I don't understand that they're drawing. Algumas dessas imagens são bastante peculiares, como essa, não, que parece lagartos e não dá, ela não sabe explicar o que significa, you don't know what that means. Yeah, and then but they're very good at, but then later I found all these kinds of images with these arms and legs on. The drawings, I like to use the drawings to talk about interpretation, how space technology is interpreted, and to talk about. Ela gosta de usar essas imagens para entender como é que a tecnologia espacial é interpretada pelas pessoas. And the difficulty of, and the importance of the gap in understanding. It's important that it's not possible to pin down why this girl turned the antenna into a flower and entender assim os gaps, os vazios, né, entre a interpretação e a coisa. Por exemplo, não dá para entender por que a menina desenhou uma antena como se fosse uma flor. So maybe I'll just perhaps some of the last things to say are that there, I think the things I found about why artists, what happens when artists come into these situations, or what the motivations are for artists to come into these situations, is often to give creative agency, or to show where creative agency is missing, or where it can be restored. Então, ela acha interessante falar sobre por que os artistas se envolvem e o que eles fazem, e uma das razões é tentar restaurar a agência criativa, eu acho, para as pessoas, né? There are some very nice films of interpretations of rockets and antenna that the children did, which I think I might show later. Also some really funny images that came up during the time. E tem lá tem alguns filmes muito interessantes sobre a interpretação que as crianças fazem de foguetes, de satélites. And these small workshops, big things came from them. So, from bringing space scientists into the workshops and becoming friends, led to us doing a huge festival in which there was these major encounters and clashes between the space agencies and the art institutes and the museums. And there was this is I think it's It was quite nice. We made some spacecraft, and then here is the Chandrayaan spacecraft being exhibited, and all these things just sort of. Muitas coisas interessantes aconteceram nesses workshops, no encontro dos conflitos entre os cientistas e os participantes, os artistas, as pessoas, e a produção desses desenhos, né, e do imaginário. So that was a very quick look at the Moon Vehicle Project in 2008. I put together some images from that are to do with this sort of second stage that I've been looking at, which is when I did Moon Vehicle. So here's the thing. When we did Moon Vehicle, it was said that it had never been done before, that artists and the space agency had worked together. It was talked about as being unprecedented. Okay. The Moon Vehicle. So Moon Vehicle is the name of this project that we did. And it was talked about as never having happened before. But I found out that it had happened before in the 1970s. So the work that I'm doing now is about trying to recover that collaboration. And I guess what's interesting about the thing that's interesting, and one of the many things that's interesting about what you're bringing together here is to think about why you, what's motivating everyone to come together. Is there some central issue that you're trying to unravel? And this, when I look back at this work, that's what I'm always trying to do, is to try to unravel why. So what I'm trying to do now in my work as a researcher and artist is to look at what happened in 1976-77 and think about what was happening in 2008 and find the parallels. So this image is, it's NID is an art college in Ahmedabad, and it, this is a journal I found that told me that the Space Agency had worked with the art college. Então, um dos aspectos do trabalho que ela está fazendo é comparar esses dois momentos, dos anos 70, onde já havia uma colaboração entre artistas e cientistas. Por exemplo, nessa reportagem, o NID é um coletivo de artistas que trabalhou nos anos 70, e o que está acontecendo agora, o trabalho mais recente. Traçar paralelos entre eles. Ok, and so here it says, we've provided opportunities for students from the National Institute of Design. And so I found one of the students, Dinas Kalwachwala, and this is the symposium in Kochi. So me and her started to work together because we thought we did the same thing. Mas essa mulher fazia parte do coletivo dos anos 70? Sim, o coletivo dos anos 70, na verdade, é essa escola de design, NID. Então, ele reencontrou ela, começaram a trabalhar juntos. So, I found her diploma project, and it's interesting here, she writes about her motivations. She said she went to a seminar, TV for the Oppressed, which is entirely coming from Paulo Freire. So in India, the Space Agency put on a seminar about television for the oppressed. They were very motivated by socialist ideals then. E essa é a proposta que ela, a pessoa, the person from the Design Institute. So this lady, her, in the archive of NID, is her writing. This is her project that she wrote when she was 19 years old, right? É um projeto que visa incluir as pessoas oprimidas, né, os excluídos, que foi conduzido em 77. And she, the first thing she says, she went to this seminar, and that motivated her to start to work with children in villages and to get them making their own TV. Ela participou desse seminário na década de 60 e isso motivou ela a começar a trabalhar. Then the bit that I haven't talked about is that the television, up till the point when art students started to be involved, was very much somebody else made the TV program, and then it was put on the screen and the audience watched. But with her work and the work that started when artists started to be involved, seemed to be the audience made the program. Produzidos com ela e com os artistas, produzido pelo povo, por eles, artistas, esse programa de TV, você vai, você está organizando? Você está organizando um programa de TV e recuperando sua memória antiga. Are you organizing a TV show and trying to get this memory back together? What we thought was that because the Space Agency has lost the film, that we can use the memory archive of the people who were in the program. So we found the children who were in the TV program. So we're going to make the program that the Space Agency has lost. But now they are adults, no? Yeah, some of them are like 40, 45. É, agora as pessoas são adultas e provavelmente vão encontrá-las também. Dos anos 70 foram perdidos, ou a Agência Espacial não deixa ter acesso a eles, o que eles tentam fazer é pegar as pessoas que eram crianças nessa época para trazer a memória da participação deles nos programas de televisão e recriar, refazer esses programas. Yeah. E vai passar em TV nacional, TV local? I don't know. We can use it to... I mean, what do? You try to push... As an artist, you use foreground and background. As an artist, you choose something, make it more visible. So we're trying to push something into the foreground, a little bit, that's been lost. Ela não sabe. Como artista, ela tenta tornar, tomar algo e fazer com que isso seja mais visível. Levar isso adiante. So, that's enough. Yes. Thank you so much, Joana Griffin. A Joana Griffin vai ser nossa parceira no projeto do INPE, do Programa de Residência Indiana, porque nós é tudo Nacional de Pesquisa Espacial Brasileira, porque é muito importante, né, resgatar esses projetos antigos dos anos 70. E é engraçado que você estava falando que achou esses arquivos. O nosso projeto lá no INPE é Saci. E aí eu cheguei com Saci para lá, Saci para cá, que é Subjetividade, Arte e Ciência Espacial. Aí eles contaram que nos anos 70, 80, acho que 80, né, Paulo? Que era o Saci, que teve um projeto de educação e arte. Nos anos 70, né? E aí um das pessoas que trabalhavam lá no INPE, ele falava assim: você não faz ideia do que era vir trabalhar naquela época e ver o Colombo andando por aqui vestido de pirata e astronautas. Quer dizer, virou uma coisa meio fantasiosa também, onde os artistas trabalhavam com ficção. E aí eu ouvi várias histórias nesse sentido, assim, foi bem legal. Parece mais ou menos parecido com isso. E que ano que a Índia e o Programa Espacial Brasileiro foram parceiros? Você sabe? Eu não tenho essa informação, não. Eu precisaria saber um pouco mais sobre isso. Índia, Brasil. Nós temos muitos pesquisadores indianos trabalhando conosco na VIP no período de 70 a 74. Depois eles voltaram para a Índia e alguns moram lá em São José até hoje. Vou falar com o Eduardo Dui agora. Pode trazer lá, Eduardo, que eu vou te apresentando. O Eduardo Dui é de São Paulo, jornalista, fotógrafo e cinegrafista. autor de documentários, ensaios audiovisuais, fotografia, esculturas, objetos, instalações artísticas com foco em ciência, tecnologia, meio ambiente e povos tradicionais. Membro do coletivo de política e arte Tenanderã Arru e do coletivo Banda Esquizofônica. A apresentação que ele vai fazer agora da performance Caminho para as Estrelas e roda de conversa com vídeo registro das performances já realizadas. Caminho para as Estrelas é uma ação em público que se assemelha a um cortejo, onde uma imagem meteorológica enviada por um satélite artificial, NOAA, é capturada e exibida em tempo real ao som das frequências de rádio e de uma liturgia poética. Como em um deslocamento de cosmovisões, a imagem é construída por um indivíduo antena que carrega uma antena artesanal de 3 metros de altura. Ele fica andando com essa antena. Conectado a um laptop, um porta-estandarte à maneira dos cavalos da Umbanda, aquele que recebe, que cede seu corpo, que é pura mediação. Nessa interceptação, os dados meteorológicos do NOAA perdem seu valor objetivo e funcional para se distinguirem por sua estética de ruídos. Fora dos padrões convencionais de comunicação, guiado por uma espécie de liturgia, o cortejo canta aquele desconhecido de metal e silício que nos observa desde o espaço celeste. Exaltada nessa narrativa ficcional, a tecnologia é indicada em seu aspecto alienante, em razão do desconhecimento generalizado do seu funcionamento interno, porém é também chamada em sua função social mítica, que estabelece novos laços sociais e políticos. Meu Eduardo Du, então. Vocês estão vendo, isso aqui é uma antena, né? Essa antena ela foi feita sob medida para captar um satélite, não um, mas três satélites que passam em cima da cabeça da gente, três vezes ou quatro vezes por dia, que é o NOAA. São satélites americanos que fazem esses mapas meteorológicos que a gente vê no jornal todo dia, né? Então, essa é uma medida, né? As antenas já têm uma medida padrão, né? Para a captação dessa frequência. E isso vai aqui no computador, onde tem um pequeno chip chinês baratíssimo, que você pode comprar em São Paulo, você compra na Santa Efigênia, em qualquer lugar, e que é para usar para ver televisão no computador. Custa 20, 30 reais. Existe um programa que algum maluco, não sei aonde, hackeou, né? Existem vários programas que você consegue usar esse chip para sintonizar a frequência que você quiser. No caso, né, o chip vai uma amplitude de frequência grande, você pode ir desde ondas baixas até ondas mais altas. E você pega esse programa, joga para um programa que é de uma estação espacial, uma estação meteorológica, né? Decodifica e transforma em imagem. Então, o processo todo, você faz o percurso do satélite é mais ou menos entre 10 a 12 minutos, né? Do NOAA. É um satélite polar, eu acho que já foi falado sobre satélite tudo que precisar, então não vou explicar. Ele é um satélite que vai, né, tá voando aí a 840 metros de altura, mais ou menos 13 mil quilômetros por hora. Só para comparação, assim, a velocidade da bala é 1.000 quilômetros por hora, 1.000 e poucos, então quase 13 vezes a velocidade da bala. E ele vai rastreando, ele faz com um scanner, ele vai passando em cima da Terra, mandando essa informação que é enviada por radiofrequência, captada e transformada em imagem. Então, a ideia é o seguinte, essa é uma ação. Isso tudo parece complexo, mas na verdade eu não entendo nada do assunto. Eu fui na internet, né, e atrás desses dados, e estão todos disponíveis. A brincadeira é muito em cima disso. É muito fácil, né? Existem grupos de pessoas que se dedicam a esse tipo de coisa. Todas as informações estão ali disponíveis. Você não só pode baixar as imagens meteorológicas do NOAA, como existem outros satélites também. E existe uma disputa, né, na rede para saber quem consegue melhorar. Bom, a ação se passa... a ideia é que ela é me colocar em algum local, né, um local de trânsito, pode ser uma praia, pode ser na frente de uma igreja, a saída de uma igreja, né, calcular exatamente quando vai passar o satélite e sair por aí pegando ele. Então, isso forma toda uma ação. Então, na hora que coloco ali a antena, as pessoas já se aproximam, né? Isso aqui já capta aí a atenção das pessoas, e escolho uma pessoa, né, que vai ser o receptor. Então, essa pessoa veste essa traquitana com um computador aqui dentro. Isso aqui são arreios, né? Eu acho que é arreio para cavalo, tudo aqui é de couro de cavalo. Pessoa, assim, ela é um cavalo, né, como um cavalo da Umbanda, assim, ela vai receber a imagem. E quando, né, o satélite aparece, a gente sai caminhando. E nesse caminho, começa uma liturgia poética, que as pessoas não estão esperando, né, tem um texto que eu improviso em cima, e que vai misturando, desde de poesia, com referências aos parnasianos, com referência o que não falta é poesia sobre satélites, né, sobre a Lua, né, sobre os satélites. Então, e com texto próprio e com dados científicos. Né. Então, aí a ação se passa e né, consigo aglutinar as pessoas ali, isso mais ou menos que acontece. O que mais? A ideia muito é tratar de política. Né? Quando a gente lembra, né, tem o seu tratado de Bogotá, né, que a Cristian falou, acho que 2 anos agora, o governo americano mudou a lei montando permitindo o uso de recursos naturais do espaço. Pouca gente atentou para isso, né? O que está acontecendo. Né? Se naquele momento, no Tratado de Bogotá, né, foi rechaçado, porque existia um tratado antigo de 67, que falava que os bens, o céu, né, o que está no espaço, é da humanidade, né, e não poderia pertencer a um país. Hoje em dia, a gente está vendo que existe um caminho que está se abrindo para o uso comercial, para mineração no espaço. Né? Então, na verdade, assim, a ação toda é para lidar, né, como nós, né, assim, como nós não atentamos, né, para o que está acontecendo, né, essa privatização do espaço, né, como todos nós somos tão satelitais nesse processo. A gente não tá participando dele, nós somos alijados, né, de tomar qualquer decisão de um bem que nos pertence. Né? Então, pertence a toda a humanidade. Né? Ou não, né? Tem que ser definido se pertence a toda a humanidade ou não. Se pertence a toda a humanidade, bom, antes de mais nada, qualquer uso dos recursos naturais deveriam ser compartilhados. Né? Pertence a quem explora, então nós deveríamos ter o domínio né, da faixa aqui equatorial, que não temos, né, ou não temos, e que hoje em dia está completamente tomada. Né? Só uma empresa, por exemplo, a SES, que está indo seguro, ela tem 50 satélites. Então, se vocês tiverem muito dinheiro e quiserem mandar os satélites, vocês não vão conseguir mais espaço. Esse espaço é praticamente tomado ali em cima. Né? E, então, essas são discussões que acabam surtindo, né, quando a gente, né, em cima da ação, né, de trazer, né, uma discussão sobre isso, né, como nós somos satelitais, né, nesse processo político. Né, é uma ação que, a meu ver, assim, ela brinca com a espiritualidade, né? A gente levantar uma antena, né, te remete rapidamente para uma cruz, né? Para o andar, o caminhar, né? Promove a situação de uma procissão, né? Né, e essa percepção, né, do espaço, da Terra, vista pelo espaço, né, que remete à visão de Deus, né, e ao mesmo tempo que na liturgia, né, tento destruir esse aspecto espiritual. Tem que colocar dados políticos, tem que colocar questões técnicas, né? É difícil, né, falar sobre uma ação, é mais fácil mostrar a ação, né? A brincadeira está ali, né, na surpresa. Infelizmente, eu não vou conseguir, eu acho, mostrar hoje. Quem sabe, eu vou ainda tentar. A gente tem uma antena muito forte e está dando interferência, é o que eu imagino. Né? Tem uma antena que aqui, tá atrás, aqui, né? Atrás. É o que eu imagino. Eu tô achando que isso, pode ser que no transporte eu tenha ouvido alguma coisa. Mas então vou fazer testes ainda. Mas é essa ação. O que mais que eu falo? Eu prefiro. Eu preferia ter mostrado. Não, mostrou os videozinhos. Videozinho. Vocês querem ver o que. Bom, vou deixar o som baixo. Então, esse som acompanha a liturgia, né? Essa daqui é a medida que a gente vai caminhando, né? Ele vai se. Esse vídeo vai se formando. Vou saltar para tomar os 11 minutos. Cadê assim? Acabou a bateria. Oxi. Bateria. Ai. É teu? É teu? Eu tenho aqui, ó. Você tem aí? Vamos lá. Está subindo, parece que está. Vou dar um salto aqui. Está vindo devagar. Engraçado. Agora foi? Deixa eu tirar e botar o cabo, vamos ver se... Ficou doideira. Assim, ele tá me dando, na verdade, eu tenho bateria ainda aqui. Não deveria ter acontecido nada disso. Desligou, nada. É. Eu posso virar aqui e mostrar para vocês também. É mais fácil saber. Nada, né? Um. Não tem sinal, é. Que coisa chata. E vou ali. Parece que tem alguma coisa com a tela. Um, dois, três, tela. Ficado, tá. Ele protetor de tela, não. Sensores, impressora, trackpad, mouse. Ah, monitor. Oi? Acho que eu vou virar aqui, simplesmente para mostrar. Não sei o que aconteceu. Não sei, na verdade a bateria ainda está inteira. Enfim. Agora tá indo aqui. Não. É, não, mas eu me parece que a doideira aqui é que. Deu um pau no computador. Deixa eu. Né? Aqui você já percebe que o computador. Que o satélite já está apontando no espaço, né? E ele vai. Aqui já começa a se formar a imagem, né? Vocês estão vendo ali. Claro que essa é uma antena absolutamente artesanal, isso daqui não é para ter uma imagem perfeita, né? Essa é uma imagem que o ruído faz parte da brincadeira, né? Assim, depende do local que você está, você vai ter uma frequência melhor ou pior. Vou abaixar um pouquinho aqui. Pronto, aqui ele já está no ápice. Essa é a música, né, da procissão da liturgia que vai acontecendo. Esse projeto ele foi feito, deixa eu ver se tem aqui, em São José do Barreiro, numa residência, Rural Scapes, e lá foi muito bacana porque eu estava numa comunidade. Tem alguém ainda me telefonando. Eu estava numa comunidade nesse lugar aqui, fantástico. Né? E trabalhei com as crianças e... Ah, tá aqui. A construção de todo foi com a molecada que vive num bairro ali, né? Então, é isso, assim, eu acredito que, não, que o projeto, assim, que a ação, ela faz muito mais sentido em locais desse jeito, né? Em locais que você não tem, que satélite, a tecnologia está muito distante da realidade. Eu tenho brincado muito com isso em comunidade indígena, né? Em situações periféricas, e é ali que eu encontro, né, que a ação resulta, né, que você tem um resultado. Bom, é isso, basicamente. É isso, não sei se eu consegui me explicar direito. Eu preferia mostrar e sair andando com a antena. Ia ser bem mais divertido. Mas sempre falou que passa três vezes, né? Passa três vezes. Isso. Que é aquele que ele capta. Então, agora, a próxima vez que ele passaria, que horas seria? Tem umas 9. 9 da noite. 9h15 da noite. Quando chegar esse horário, você se atende para ver se tem um cara de antena. Se tem um cara. Então, o horário sempre varia, né? Isso, eu tenho que ir atrás e saber qual que é o itinerário. Isso é divulgado pelo próprio o serviço de satélite, né? Então, você, né, vai se atentando para isso e dispara o aparelho no momento certo, né? E é isso. É isso, basicamente é isso. Muito obrigada, Duvi, Homem Antena. Vamos abrir para questões. É a nossa última fala da noite, né? E a gente quer saber se alguém quer colocar alguma coisa, comentar, perguntar. When you, is there any distortion when you walk or move and taking the cross antenna? Se tem alguma distorção quando você anda. Yes and no. So depends where you are. So if you are just walking here around, and you have like buildings or you have you're gonna get a better signal, so more a better or a cleaner picture or not, so that's how you get it. So yes, you can, as long as the satellite cross, so it changed, you need to change the settings to be able to get a pristine picture. But as you don't do it, you get the distortion. That's the thing. It's a walking picture. It's a walking picture somehow. É, você tem até recursos para fazer isso, deviation, né? O Pedro pode colocar isso com... Você tem até recursos para isso. Só que do jeito precário que eu estou aqui, não funciona direito. Então, é tudo muito precário, né? Esse é o ponto. Então, você acaba tendo ruído, você acaba tendo problemas que são ali, da situação. Às vezes, eu inclusive, às vezes não consigo acessar, porque é tudo precário demais. E mesmo porque eu não sou um cientista, não sou um técnico na coisa, né? Só olho pela internet e faço. Né? É isso. Mais alguma questão? Ela pergunta quanto tempo. São sempre entre 10 e São sempre 10 minutos e 25 segundos a 11h46, eu acho que é o percurso do satélite. É nesse momento que eu faço a performance. A performance acaba demorando mais, porque depois, assim, o início dela é isso, de você estar montando um local, uma antena, e as pessoas começam a parar e olhar o que é aquilo, né? Então aquilo se distende e depois, quando você faz a ação e para, continua, né? Porque é aí que as pessoas se tocam o que realmente aconteceu, e aí que vem os debates, e aí que vem a parte que é mais interessante, né? Ah, não, eu calculo antes para... eu calculo antes assim e vou andando. E a questão do movimento é uma brincadeira também, é seguir o satélite, né? Então, a gente sabe que ele está vindo do sul para o norte, então a gente, vamos seguir o satélite, né? Vamos atrás dele, né? Claro que é uma brincadeira, né? Mas isso... isso motiva muita coisa. O movimento é muito diferente de eu fazer a performance parada, muito, muito. Porque o movimento, ele né, detona várias situações. Aí, nesse local onde que, né, o projeto foi concebido, foi muito interessante, porque a molecada pegava violão e cantava junto. Então, fizeram serenatas para o satélite. Então, começa a surgir uma narrativa. Né, que acaba acontecendo nesses 11 minutos. É por aí. Can you show some really interesting pictures about how people interpret technology, like the kids, for instance? And have you tried to understand what kind of connections they make? Because the imaginary is so interesting. And I think it's a very interesting notion that usually people tend to interpret technology by means of ancient models, by means of stuff that they already know. Like if they see something that has a shape that's similar to a tree, they would draw the antenna like a tree. I don't know if you try to explore that. Então, a pergunta sobre como é que as pessoas, as crianças, interpretavam a tecnologia e faziam aqueles desenhos muito loucos, né? Para ver se, de repente, ela fez alguma tentativa de entender como é que funcionava esse mecanismo de traduzir a tecnologia em formas mais simples, para botar a antena na forma de uma árvore. The children's performances were all autobiographical about their lives. Yeah, so it was about arguments with parents. The parents were the spacecraft and the moon and, you know, the kid was the spacecraft who got sent away. So I don't know if that's what the things you're asking about, but yeah, I suppose with working with children and anything to do with space, it becomes this great metaphor. So it's never about anything that space technology was intended for. It's always becomes autobiography. Eu sei que você já começou a falar sobre um pouco sobre a recepção das pessoas a esse trabalho, mas tem alguma coisa notável que você... algum exemplo notável que tenha ficado na sua... que tenha ficado como imagem para você, como as pessoas receberam? Assim, tem um menino que fez um rap, por exemplo, que foi... fabuloso, eu tenho ele aqui gravado em algum lugar, que foi fabuloso. Ele voltou para casa, aquilo pegou ele forte, ele voltou para casa, pegou tudo que ele sabia sobre, né, que estava à disposição sobre o Sputnik e tal, e fez um rap. Né? Então, isso foi muito bacana. Teve a serenata que aconteceu, né? Que as meninas resolveram cantar a Lua do Caetano Veloso junto, né? O que eu acho assim, interessante na questão do movimento é que é uma coreografia, né? Assim, ela repete uma coreografia social, não sei se fala esse termo, né? Então, ela vai destapando outras coisas no caminho, né? As pessoas associam as meninas associaram a serenata, outros associaram na igreja, a gente fez uma ação que tá na saída da igreja, justamente batendo o sino, a gente entrou, né? Não chegamos a entrar na igreja, mas a gente foi, no contrário, aquilo causou uma sensação espiritual ali no meio. Então depende muito, né, onde que você está, quando que você está fazendo, com quem, como, é muito aberto. Mas é sempre, eu acho assim, o que mais me interessa, na verdade, de tudo, é como você capta a atenção das pessoas e como você transforma isso. Mais do que a imagem em si, né, que eu acho lindo você poder ter essa visão zenital, né, através das nuvens, as pessoas se colocarem ali, não de uma forma tecnológica, mas elas se encontram de outra maneira ali. Mas é isso, o que gira, né? Como que as pessoas, sei lá, forma-se aí uma escultura, né? Essa é uma sugestão, não vai ser possível acontecer com o Noah. Mas você pode, se for até às 10 da noite, na hora que você está varrendo o satélite, você apontar o satélite que está no céu e dizer que você está rastreando aquele satélite, porque até 6 ou 5 positivo, você consegue enxergar o satélite à noite, né? Até um determinado horário. Menores do que isso, não é possível. Mas você pode brincar com o gurizada dizendo, ó, está vendo aquele satélite que está passando ali? Nós estamos acessando ele aqui. Isso é à noite até às 10, no máximo 10 horas, porque depois o sol baixa muito no horizonte, ele não tem mais capacidade de iluminar lá em cima. E no caso da senhora, eu sugiro dar uma olhada num site da Agência Espacial Brasileira chamada AEB Escola. AEB School. Is something very, very dedicated to children in terms how can I say, lúdico, atividade mais lúdica. Simula o lançamento de foguete utilizando garrafa PET e tem vários tipos de satélites brasileiros com maquete que você monta na medida que você vai conhecendo ele. Eu sinto assim, para mim, que essa performance está começando a virar trabalho, né? E tem muita coisa que pode ser feita a respeito de, assim, estou aprendendo a lidar com a situação. Eu não sou ator, né? Eu sou um jornalista, né? Eu sou metido. E isso traz para mim muita reflexão, né? Como lidar com essa história, como trazer talvez elementos, né? Dá para ver a estação espacial. Eu fico pensando em trabalhar com projeção. É possível sair daqui direto um projetor, né? Projetar essa construção. Então, isso está, né, encontrando, assim, eu estou me divertindo. É uma construção de linguagem. It's just to say that the reception is stronger with people. So this is a receiver, but you're also generating reception with the people who are engaged. So the reception is stronger the worse, you know, the more mistakes there are. Yes, that's the discovery. Yeah, it's something very weird to walk with such a big thing. So even only this thing to walk around with the antenna, you get attention and you change the around. So and as the people realize they are getting in contact with something invisible, 800 kilometers away from them, so it's start to get crazy. Wow. Okay, so. Thank you, Joana. Obrigada, Duvi. Olha só, gente, agora vai começar a parte, né, das artes. Então, fiquem todos aí. Vou pedir para vocês não saírem sozinhos. Quando saírem daqui, nos avisem. A gente vê mais 4 pessoas, ou vê um carro e tal. Vamos, né? Né? Porque, né, tá escuro e a gente não é da região, então é melhor se cuidar. Muito obrigada a todos vocês que aguentaram firme até agora. Eu já passei por isso. Cara, olha aqui, ela tem uma informação aqui. Então, ela tá com... Olha aqui. Aqui, né? É aqui mesmo.